now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. No. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it. Can without you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around. Should've known better that you were gonna make me cry. And now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. Energia 97, Energia que te move, esse é o Drops da Véia com Justin Timberlake. Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito, tá bom? Bom final de sexta-feira, bom final de semana pra todo mundo, fique com Deus. E na sequência tem Estádio. 3 minutos começa, fica aí. Esse som que você acabou de ouvir, você dança todas as sextas e sábados na Overnight. Overnight. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã, no Club Tronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. Não tenha medo da chuva. Recubriplast protege sua casa de goteiras e infiltrações. Viva sem umidade, porque Recubriplast protege e decora. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. À venda nas boas lojas do ramo. Holy Plant. Energia. Churrasco, balada, festinha, pressão. Conversa de papo, agora informação. E o envolve? O bom envolve tá na mão. Fumadura, piscina, são bom karaokê. Se é condição, não pode esquecer, hein? O quê? Envolve! O bom envolve pra você. É só alegria, comemoração. E se precisar, ó, quem tá de plantão. Envolve! O bom envolve tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Envolve! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita. Félix Scherrin. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Finalmente o mistério se desfez. A nossa querida véia foi encontrada presa na torre de um castelo. Chacane! E a Energia 97 fará uma festa convidando você a salvá-la. Vem aí, a festa da véia no castelo. Por favor, alguém venha me salvar. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos. Com duas pistas. Em 2 castelos medievais. No Castelo Avalon, a pista Lords of St. Paul. Com os DJs do Energia na Veia. E o retorno do grupo Metrô. No Castelo Rei Arthur, a pista Kings of ABC. Os DJs que se destacaram na história dos grandes clubs do ABC. E mais. Quem libertar a véia da torre ganhará uma cabine pro navio Energia na Véia, temporada 2016, com direito a acompanhante. E por favor, alguém venha me salvar. Festa da Véia no Castelo. 16 de outubro, no Monte Castelo Eventos, em Mauá. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Também nas lojas Tente Beat, Loja Software do Shoppings, LZ Music, Galeria Ouro Fino, na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Informações no site festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção exclusiva. Energia 97 FM. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rock City, Adam Levine, Look It Away. Apenas os grandes hits. Robin Schulz, Sugar. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde, tá no ar mais um Estádio 97, sempre aqui na Energia, oferecimento da S, construindo com valor. Nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam todos bem-vindos! Boa tarde! Tamo na área! Hoje é o dia do rádio. É hoje, é? É hoje. Ah, é? Parabéns! É mesmo? É o dia do rádio. E, mano, graças a Deus existe. Um aqui dentro para dar parabéns pra ele. E graças a Deus existe o rádio em nossas vidas, hein, mano? Hoje é dia do radialista ou dia do rádio? Não, hoje é o dia do rádio. Olha, eu tô com um rádio na mão, parabéns pra você, rádio. O rádio, né, Sombra? Aqui, força total, né? Fala aí. É, com certeza. Quer dizer que nada supera a força do rádio. Inclusive a nossa rádio, que antigamente tinha falha de aço na antena, lembra? É, evoluímos, hein? É, isso aí. Ó, agora o bagulho tá louco, hein, Sombra? Evidente. Ô, Sombra, você lembra do time do Rádio de Mococa? Digital. Lembra? Lembra, faz tempo, Rádio de Mococa. Mas deve existir, né? Deve existir. Será? É, deve ter. Lógico que deve ter. Ou sei lá, esses times do interior também, né? Homem. Mas vou te falar, Sombra, hoje a rádio, a Energia 97, é a famosa rádio ostentação. Mas eu tenho saudade daquela época lá. E nós dividia microfone em pé naquele calor. Você tem saudade daquilo? Da Dr. Arnaldo. Aquilo era legal. Era legal. Tinha no céu como se fosse aquela aurora boreal, lembra? Como é que chama aquele gás que sai do defunto? É, o gás fato. É, o gás fato, lembra? Quando tá calor, dava pra ver um sombreado colorido no céu. A minha sorte assim, que eu era 40 quilos mais magro, velho, que senão... E tinha o cemitério Salvador ali na esquina, que quando chovia forte, de vez em quando descia osso, era mais legal. Era, mas deixou umas caveirinhas. Mas veja só, o que é uma rádio ostentação, mano? A ostentação é a nossa, que muito rica. É? Microfones dourados pra lá e pra cá. Ah, computadores novos. Uma híbrida, ó. Essa híbrida aí até o Silvano, que é o nosso técnico, ele não sabe mexer até hoje. Rádio chique, chique. Véio, promoções, passado, promoções que levam ouvinte pra ver o YouTube em Barcelona, navio da véia. Antigamente nós fazíamos ali revista. De luzinhas. Olha aí. né? Tá certo. Nós evoluímos, Sombra. Tem luzinha, não precisa nem ser Natal e tem luzinha, é. É. Da hora, meu, você vê. É verdade. Longe. Mont Blanc pra lá e pra cá. Uma ponta enorme de energia elétrica. É. Uma maravilha. Tá passar um gato aqui. É? Tá barato, ah, né? Tá barato, tá barato. Vamos às manchetes do Estádio 97? Vendo aqui hoje, tô vendo... Temos aqui, olha, dois integrantes de categoria de base, né? Tá aqui o Santista, já conhecido, o Rodrigo Araújo, o famoso Molina. Isso. Não é não? Ou R3, pra alguns. R3. Ou R3, é verdade. O véio não tá aqui porque o véio tá cuidando da mãe dele, não é? Boa. E hoje também aqui como palmeirense, como não, né? Porque ele é palmeirense, né? Não tá fazendo o papel de palmeirense, ele é palmeirense. Tá aqui também... Pela primeira vez da categoria de base, estudante de São Caetano, palmeirense. Opa. Ricardo Laurenti. Seja bem-vindo, Ricardo. E aí, beleza? Beleza, e você, Sombra? Tudo certo, você cara. Você é meu vizinho lá, você mora onde lá em São Caetano? Eu moro no bairro Santa Paula. Ah, você tá brincando? É mesmo? É mesmo. Eita. Você mora lá também? É, eu tô mudando pra lá. Eu te dou uma carona na volta. Oh, assim, beleza. Mora ali no 1291 ali. Ah, beleza. Certo? Mas é nós ou vocês, né? Nós. É, isso aí. Vamos aí. Vamos ao Palmeiras, então. Aproveita, Sombra. Aproveita aí que tá. Vamos aí o Ricardo Laurenti e começa com o porco. Começar com o porco aqui. Temos uma missão difícil, mas vamos mandar o melhor time. Incrivelmente, o Palmeiras desde 2002 não consegue vencer, mas vamos. Tentar. É, lá no realmente. Olha, lá é de cá, chovendo. É, lá as coisas é meio difícil, né? Palmeiras lá. No Morumbi. Lá no Morumbi tá complicado ultimamente, mas acho que tá buta aí pra ser batido, né? Última vitória lá foi com o golaço do Alex. E esse ano teve um golaço. Nossa, foi aquele do jogo? Do chapéu? Do chapéu, dos dois chapéus. Mas o Palmeiras, posso falar? Desde aquele dia, acho que o Palmeiras nunca entrou tão favorito num jogo. Quando, nunca na história, desde aquele jogo, ele entrou tão com uma panca de ó, posso ganhar. Acho que não. Quando foi? Não, hein? Quando foi que o Palmeiras teve essa... Não sei. Hoje ele tá na melhor fase. Hoje ele tá melhor que o São Paulo. Eu acho que é a melhor fase, talvez, uma das melhores fases, talvez, do Palmeiras, mas eu também não tô vendo, assim, tão favorito, não. É que o Palmeiras, nos últimos times... Dá a impressão que o São Paulo tá entrando com Pedro Luiz e Bordon. É que os últimos times do Palmeiras que eram muito ruins. O Palmeiras tomou 3-0 uma vez do São Paulo no Morumbi, faz uns 2-3 campeonatos. Isso. Vocês, não foi? Tira o que você falou aí. Não. Eu estou dizendo que o Palmeiras tem grandes chances de ganhar o jogo. Não estou dizendo que ele vai ganhar. Você falou outra coisa. Você falou que o Palmeiras... Que ele nunca entrou tão nunca favorito. Foi tão favorito. Favorito no Morumbi. Nos últimos tempos. Eu vou sair daqui agora, vou deixar o placar lá já. Mas o Sombra e Portuga... mentira. Diga, velho. Vocês sabem que na vida tem duas certezas, né? A morte e que o Rafa Márquez vai fazer gol nos bancos. Ih, Rafa Márquez. Olha, essa categoria de base aqui, olha. Primeiro que a categoria de base, o cara primeiro que ele chegou é mirinha, é fraldinha. O cara chegou da base querendo enfeitar, meu. Não, porra. O Rafa Márquez tá fazendo gol mesmo. Eu me inspirei no mano. Mas olha só, ele vai Pato também. Ele joga na frente, tá vagando o Dudu. Rafael Márquez, então ataque será o Gabriel Jesus, Rafael Márquez e o Baios. A dúvida aí é o Zé Roberto, só. A única dúvida do Palmeiras é se ele joga ou não. Zé Roberto. Thiago Santos também tá de volta, né? Novo cabeça de área ali, tranquilo. Bom na marcação. É, isso aí. Então o Palmeiras tá esperando o Zé Roberto pra definir a equipe aí, certo? Certo. Alguma coisa do Palmeiras aí? E o do Inter, vão passar? Ah, eu acho que o empate fora de casa com gols ainda é um belo resultado. Pô, vocês vão passar, mas jura jornalismo! É verdade. Mas podia ter ganhado, achei. Ficou pouco o empate com o Vitória de casa. O Palmeiras jogou melhor. Acho que no Allianz Parque agora vai lotar, provavelmente. E a gente vai passar do Inter, sim. Boa. Beleza. Ô, Sombra, informação aqui é o seguinte. O Verdão de Mococa, conhecido como Rádio de Mococa, infelizmente fechou as suas portas esse ano. Olha aí. O estádio foi vendido para construir moradias. Uma pena, que diz o Diogo Santos. Que pena, o Rádio de Mococa. Todos os times do interior, o Ferroviário agora tá voltando. Mas era uma boa época do futebol. Rádio não era aquele veneno de cobrinha verde, lembra? Tinha o rádio. Tinha um veneno, sim. Veneno sapólio e rádio. Tinha sapólio e rádio. Sapólio rádio. Como chamava, isso. Então, veneno da cobrinha não tem verde. Mais? Sapólio rádio? Não chama mais. Não. É, deve ter, imagina. Não, deve ter. Você sabe que a gente não... Você sabe que a gente não sabe? Esses caras que faz sapólio não anunciam em rádio, então a gente não sabe. É verdade. Então não sabe. É verdade. Tá vendo? Ah, programa bom tem que ter merchan. É verdade. Que beleza. Como se as pessoas que usam sapólio não ouvissem rádio, tá vendo? É. Que nem esse pessoal que faz margarina não anuncia em rádio. Também faz mal mesmo. Tá ouvindo? Ô, Laura, a Laura da Bifarma aqui, remédio anuncia também, viu? Vem com a gente. Ô, seu Bento. Ah, vamos aqui ao... Ah, vamos falar de São Paulo, né? Ah, não, deixa o São Paulo mais pra frente, que puxa a audiência. Assim. Exatamente. Vamos falar do Santos. Santos, então. Santos hoje. Falar do Corinthians, então. O Molina veio com a camisa. Corinthians é o líder do nosso time. Isso mesmo. O Molina veio com a camisa, que eu lembro que usava a camisa 10 em 87, o Mendonça, que veio do Botafogo, o bigode. Número 10, Mendonça, grande jogador. Mas olha, o Santos Botafogo, recebe o Inter. Lembra? Bom jogador, sombra lembra. 11 horas da manhã, lá na Vila Bicho. Você gosta desse horário ou não? Eu gosto. Gosta, é bom? Muito bom. Tá, o Ricardo Oliveira tá fora. É, né? Ricardo Oliveira, o David Braz. É. Quem é o Nilson? Nilson. Jogador que o Sérgio Chulapa trouxe. É. Nilson. Não tem a qualidade Nilson. Técnica que o Ricardo Oliveira tem, mas... É centroavante? Vamos... É centroavante. Ele veio do... time ele veio? Ele veio de um time aí do Paulista, só não lembro agora se foi... Não, o Aldax foi o Longini. O Nilson agora não lembro bem. Nilson teve um centroavante que jogou em 2.450 times, que era o Nilson Pirulito. Sim. Ele jogou pelo Palmeiras, pelo... Fazia gol. Jogou em tudo que é lugar. O Nilson jogou pelo Botafogo, pelo Internacional. Isso, ele fez um relativo sucesso. Tava na Vila Maria esses dias, nos pirulitos. Aonde não jogou o Nilson? Eu não sei se esse Nilson que fez tanto sucesso... Teve um tal de Nilson Dias também, que jogou nos anos 70. Chegou a jogar até na... Um dos quatro selecionados da época da década de 70 lá. Uma vez teve um preparatório para a seleção de 78. Formaram umas quatro seleções... No preparatório para a Copa de 78. Tinha um centroavante chamado Nilson Dias. Mas não sei se é o mesmo Nilson ainda. Não, esse não. Acho que outro. Esse jogou na final de 95. Se eu não me engano, ele tá do lado da trave quando o Marcelinho bate. Ou não, ali é o Miller. Ali é o Miller. Ele fez o gol. Ele fez o gol do Palmeiras, se eu não me engano. O Nilson Pirulito. Nilson Pirulito, fez o gol. Ele fez o gol. É Vila Maria, o Nilson que tá no Santos é aquele que tá no São Bento. Não era? Isso, isso mesmo. Ah, seu Bento, é verdade. Então, seu Bento é o time? Bom, agora é torcer pro Santos. Depois eu fui ganhar do Inter em casa, conquistar os três pontos e chegar de vez no G4. Tentar, né, mais uma vez, porque o Santos sempre quando tá perto ali do G4, acaba tropeçando, enfim, foi o que aconteceu domingo. Mas você ainda acredita em G4? Acredito, senhor. É mesmo? Sim. Eu apostei uma caixa de cerveja com o velho. Até porque se você depois... caixa de refrigerante, na verdade. É. Até porque se você pegar a sequência do Santos, agora depois do Inter... Ele tem, acho que o Grêmio, lá no Sul. Aí pega Fluminense na Vila Belmiro e o Goiás na Vila Belmiro. É. Se empatar com o Grêmio lá, ganhar as duas partidas aí contra Fluminense e Goiás. Mas esse jogo é um jogo... pra estar no G4. É um jogo enjoado, né, R3? Esse jogo contra o Inter. Apesar que o Inter e Grêmio, eles não levam muita sorte na Vila. Normalmente, quando os times gaúchos vão à Vila, tomam. Mas é que o Inter é um time bom, né? Esse Inter aí, só você que fica falando. Não, ele é bom, mas ele não consegue jogar. O time do Inter é bom, é ruim. Você, olha, outro dia o Portuga... Abraço ficou, meu amigo Nico, outro dia o Portuga ficou falando tanto do Inter. Falando, ah, do Inter, o Inter sensacional, o Inter maravilhoso, não sei o que lá. O Inter veio aqui, o São Paulo com o time reserva atropelou. Mas o Inter é ruim, sombra. O Palmeiras foi lá no Sul, eu não sei como que não atropelou o Inter. O Corinthians perdeu do Inter. O quê? Corinthians, que é um time, o melhor time em tese do Brasil, ele perdeu do Internacional. Perdeu graças ao Edilson. Ah, mas aí o Edilson é seu. Ele não tem contrato com o Inter, tem com o Corinthians. Perdeu mais por uma questão de acaso. O Corinthians é muito melhor que o Inter. Eu acho que. Muito melhor que o Inter. O Inter é um bom. Quando a arbitragem tá em jogo, né, Sombra? Ah. Quando a arbitragem tá em jogo. É? Quando é 11 contra 11. É mesmo? Aí é pau a pau. O 11 contra 11. Eu acho que o time do Inter, ele não é tão bom, mas ele tem alguns jogadores muito diferenciados, que nem o Valdívia, o Alex, ele dá uma bela organização no meio de campo também. E no nível atual, ter um desses caras que são diferentes faz o time conseguir aí uns pontos e tal. Olha, todo o sistema defensivo do Inter lá, do lateral direito pro lateral esquerdo, é comum dos comuns. Sim. Tem o Hever, que é um cara que a carreira dele tá decaindo. Bico do Corvo, tá decaindo mesmo. Com nome, tem um bom goleiro. Já foi o tempo dele. Tem um bom goleiro. Aqueles volantes, tudo volante comum também. Ah, mas o Dourado lá, Dourado é bom, hein, Chum? Dourado é bom jogador. O primo do Mano não é desprezível. É um bom volante, primo Nilton. Dourado é bom jogador. O Nilton é bom jogador. É bom, tá bom. É bom, mas não é nada do outro mundo. O D'Alessandro quando joga é bom. Quando joga, quando agora joga. Ele tá com hérnia de disco. O Vitinho não é ruim. É um jogador médio. Você, peraí. Um time bom, Sombra. Olha, vocês peraí, vocês querem dizer que o cara é bom, mas pra dizer que é bom, você fala que não é ruim. Não, aí, não é médio. Aí é a versão do não, não. É médio. Ó, médio. É ruim, é médio. Então, existe médio, o ruim, o bom, o médio. Jogadores. Não, médio. É, eu também acho, ele é fraco. Médio, é médio. Para, ó. Tá aí, que lugar no Campeonato Brasileiro dessa porcaria? Perto do aí? G4. Eu não tenho. Que perto do G4. Tá sim, quantos pontos tem o Inter? É sério. Que perto. O Inter tá um ponto, acho. Do... Então, não, três, que perto. Tá em décimo. Três ou quatro pontos do G4, Sombra. Tem é sério. O Internacional, ele tá. Então... O Internacional tá em sétimo com 41 pontos. Aí. O Palmeiras tem 44. Mas tem um monte de clube. Aí que tá, Sombra. Um pouquinho mais ele entra no G4. Três pontos a diferença. É três pontos, tá muito apertado. O Inter não é um time ruim. É cara. Um monte de clube igual e todo mundo babando ovo pro Inter. Também acho, só tem o Valdívia ali, o Alex no meio, tem o D'Alessandro, mas o D'Alessandro tá machucado. Olha, pro só. Tanto que o Portuga baba ovo pro Inter, ele tinha que estar disputando o título, tá. Não era brigando Decida-se. Na sétima posição. É Inter, é Atlético, qual é o meu time? Não, é baba muito... Não, do jeito que você fala do Inter, mas tá é brigando bom. Com o Galo. Não, eu... bom, tem que brigar por título. Sombra, eu acho que era um time que poderia... Quero ver sua cápsula do tempo. É, pode abrir. Eu era um time que poderia estar melhor. Deve estar o Cruzeiro lá. Não, não tá. Tá o Inter e o Atlético. Era um time que poderia estar melhor do que tá, mas tem um bom elenco. É que o treinador não consegue tirar daquilo que dá pra jogar. O Inter também tirar. Parece que todo ano ele chega favorito ao título e sempre e acaba ficando ali a quinta, sexta posição. É fraco mesmo. Boa noite, o Inter não tem camisa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Novo aí. Tarde. Tudo bem com você, Benjamin? Olá, estamos na luta. Estamos na luta, hein? Na luta. É? Na luta. Em que round? E tem uns presentes legais hoje, hein? O que você trouxe aí? Tá rodando aí, ó. Ah, olha aí. O cara que quiser ir no Salão Duas Rodas... Sim. Vou dar a parte de convite da Honda. Opa. E mais um detalhe, hein? Se você chegar lá com a tua Honda, com a tua minha, moto. Eu tenho uma Honda. Você não paga o estacionamento. Oh. Bom, olha aí. Vai pagar o estacionamento. Legal. É que eu já não pagaria porque eu conheço os caras, né? Então. Sim, mas quem não é humano, né? Quem não é humano. Quem não é humano, né? Quem não é o. Mano. O. Mano. Pausa. O. Mano. Isso. Você quer aproveitar, então, que você já tá no ar e você gostaria de falar, por exemplo... Vamos falar da Honda Motos, então? Da Honda Motos, vamos falar da Honda Motos, Sombrinha. Isso. Porque, olha só, tá muito legal esse novo lançamento da Honda, que é a linha CG160. Tá demais, tá bacana demais, a Honda caprichou. Olha, exagerou no capricho, no design, é de chamar a atenção. E agora o motor é de 160 cilindradas e a garantia é a mesma... Três anos de garantia. E um detalhe, outro detalhe importantíssimo, My Little Boy. E? As motos Honda continuam muito econômicas. Eu sei. Isso é um detalhe importantíssimo. Olha, vá matar sua curiosidade, aproveita aí amanhã, sabadão, dia mais tranquilo aqui em São Paulo. Vá numa concessionária Honda e vá ver de perto, vá lá conhecer as novas CG. Titan e a Fan 160. Vou dizer um negócio pra você, velho. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. Vou te falar, parabéns pra Honda que caprichou mais uma vez. Lembrando, todos juntos fazem um trânsito melhor. E quem quiser ir no salão Duas Rodas, que é muito bacana, é muito legal, liga aí. Se você falar, Benja, dá aí um par pra mim, eu dou um par de convite aí pra você ir lá ver o salão Duas Rodas. E detalhe, se você chegar com a tua Honda... Com a tua moto Honda, você não paga o estacionamento. É só pedir que você dá. O par de ingresso, seu trouxa. Seu lixo. Sim. Seu mau caráter. Lixo. Eu tô falando. Não, mas é um lixo ingresso. Carinhoso. É um mau caráter carinhoso. Eu fui dar o gancho pra ele. É isso aí, é Honda Motos. Abração, pô, da área de dedicação pra toda a galera da Honda Motos, Zumbinha. Legal, é isso aí. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom, Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Também oferecimento de BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Esser, construindo com valor. Nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor. Novas emoções, seu Bento. Bora, vamos lá, Sombra. Quem que é? Pode escolher agora. Tricolor? Tricolor! Tipo a do Luizão, ó. Tchim! ele tricolor. Ele fazendo assim, chorando, quando ele fez o gol lá. Aliás, então, jogou bem por onde passou, menos no Santos. Visão, amanhã vai encontrar ele. Menos no Santos. Jogou bem em todos os times, menos no Santos. Amanhã pesou a camisa. Em Maresias? Amanhã? Está na casa dele lá. Amanhã em Maresias? Com a Mari lá, é. Bom, então vamos nos ver. Então, beleza. O que o Osório disse, o Paulo Menezes? Mas olha... O Osório falou que não confia na diretoria do São Paulo, não sei o quê, pra variar, né? Osório, a entrevista do Osório hoje, eu vou dizer... Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Se o Osório continuar no São Paulo até semana que vem, juro que é uma surpresa. Ah, porque mas, as últimas entrevistas do Osório, a cada entrevista, parece aquela piada lá. Ó, o gato subiu no telhado. A de hoje... Mas hoje ele o foi repórter, mal, hein? A de hoje o repórter perguntou... Você viu, Sombra, a entrevista? Não, não vi, bem. O repórter perguntou, você confia na diretoria do São Paulo? Ah. Ó. Ele ficou quieto? Ficou. Dá uma pausa. Você ouviu? Sim, eu vi. Ele deu uma pausa e falou... Falou não. Não confio no negócio de... Depois das transferências do que eles me prometeram. Então... O cara foi sincero. Ele foi sincero. Estranho. Ele falou a verdade. O cara quando fala a verdade no Brasil... Eu achei engraçado porque quando ele dá aquela pausa, né? Eu falei, puta, acho que ele... Não, mas ele foi na lata. Então eu vou dizer um negócio pra você. Se ele continuar, pra mim é uma surpresa. Eu também. Mas vamos lá, seu Bento. Isso aí é o assunto do dia. O assunto do dia é isso aí, do time, pra você ver quem vai jogar no lugar do Luiz Fabiano. Né, vai ter desfarque. Né, Michel Bastos estará lá, o Pato tá lá, pra você ver. Possivelmente deve pintar o Wilder no ataque, aí ao lado do Pato. Você sabe que eu gravei o jogo? Eu gosto de gravar o jogo, eu assisto e gravo. Eu vi várias vezes, eu revi. E por um acaso, ontem eu tava vendo, eu não sei que programa esportivo eu tava vendo. E ficam passando jogos antigos de seleção brasileira e ficava mostrando uma jogada do Garrincha. Não é que é igual a jogada igualzinho. Do Wilder? Fala a verdade, né? Ah, Sombra. Não é que é igual. Você tá tomando água do mano, Sombra. Você tá tomando água do mano. Tá tomando água do mano. Vocês não entenderam o que eu falei. Nem você entendeu. Eu não falei que o Wilder é igual ao Garrincha. A jogada. Eu falei que tem jogada que o Garrincha fez que é igual a jogada que o Wilder fez. Não. Verdade. Sabe aquela jogada que você já cansou de ver 30 mil vezes que o Garrincha já fez? A mesma jogada que ele vai ficar dançando na lateral da área e cruza? É isso mesmo. Parece mesmo. O Wilder fez igual, é. Qual o problema que ele não pode fazer igual? Só porque ele chama Wilder Guizal e veio da Colômbia? Ah, que preconceito bobo é esse? E foi contra o Vasco também. Hã? E foi contra o Vasco. Vasco, campeão de Libertadores da América. Ah, achei que foi. Não foi contra a Ferroviária. Não foi contra a Internacional de Limeira, campeão paulista de 86. Não. Foi contra o Vasco. Vasco, que já ganhou título brasileiro contra a Libertadores. O Sombra. Mas aí? Não foi uma grande jogada? Não, foi jogadaça mesmo. Foi uma grande jogada. Mas é lógico que é preconceito de todo mundo. Não é? E não é só contra ele. Eu não tô dizendo que ele é igual ao Garrincha, não. Mas ele fez uma jogada similar ao Garrincha. Por exemplo, o Paulão do Inter deu um drible na vaca do Edilson. Mas não conta. Mas todo... É. Não. Peraí, não conta, ele driblou uma planta carnívora. Olha, esse é o problema. Uma planta carnívora é boa. Quando é o cara que a gente rotula de ruim, faz uma puta jogada, a gente minimiza a jogada do cara. Mas foi em cima do Edilson, não dá. Não interessa. Foi no jogo, saiu o gol. Não dá pra aceitar isso. Não. Por exemplo, se é o Renato Augusto, o Ganso, o Jadson, o Lucas Lima que faz a jogada, a gente vai falar um ano. Lógico. Quando é o cara, que nem quando o cara faz um golaço, aí os caras falam assim, olha... Se os próximos 100 chutes ele não vai fazer nenhum, dane-se. Aquilo ele fez. Mas, tudo bem, espera. Mas enquanto o cara faz o gol, a gente só desce o pau. É inadmissível um zagueiro dar o drible da vaca num lateral, cara. Mas deu. É inadmissível. Mas é mérito pro cara. Ainda mais quando é o Paulão. Mas mérito pro cara também. E ainda mais quando o lateral que tomou o drible é o Edilson. O São Paulo tinha um zagueiro que dava rolinho, lembra o Valber? O Rogério tomou pedalada na época de um moleque que ninguém conhecia. Mas tudo bem, era o Rogério, que era bom lateral. Então, mas ô mano, deixa eu falar um negócio. Eu não tô querendo fazer comparações, mas na nossa época de moleque, pelo menos, e talvez... Dos caras que são mais velhos do que eu, do que o Benja. O que era mais legal é que você via muitos dribles da vaca. Era uma época em que você via muitos pontas dando dribles da vaca. Tinha recurso. Então você vê o Zé Sérgio, ponta, o João Paulo dando drible da vaca, Newton Batata, o Renato Portaluppi dando drible da vaca. Zé Sérgio. Não é que ele fazia isso todo jogo, mas era mais comum você ver os jogadores daquela época darem dribles da vaca. Era mais comum, sabe por quê? Porque o zagueiro geralmente era lento. É, então assim, se você for ver, era capaz... Não é questão de lentidão, não é isso, mano. Que lento, cara. Não é isso. Porque o cara tinha recurso técnico, mano. Geralmente, quando diria o Filipão, era a época de amarrar o cachorro com a linguiça. Isso, eu sempre te disse. Eu não vi. Era a época de amarrar o cachorro com a linguiça. Do Bambaler e Mateia. O Figueroa era um monstro, não era lento. Luiz Pereira. Mas você tá tomando como regra, a exceção. Eu vou te falar alguns. O Oscar que eu vi jogar era um monstro. Tudo bem, ok. E os outros? O Luizinho que eu vi. Calma! O Luizinho que eu vi jogar era um monstro. Era, pô. Era um grande. E o Filipão falou que naquela época aí o pessoal amarrava cachorro com a linguiça. Engraçado. É, aí ele tomou 7 depois que ele falou isso aí. Ele falou. Muito tempo depois tomou 7. Tá no currículo. Bom, mas. Pô, inclusive, tá o Benja, outro dia me também. Disseram. Mas sabe quem? Sabe quem eu fiquei sabendo aí que de repente aí nem tava numa condição financeira muito legal? O João Paulo Papinha. Puta, o João Paulo é um monstro. No Corinthians ele veio e jogou de meia, lembra? É. No Corinthians jogou mas todos jogam de meia, senão faz burro. É, essa é nova. Jogou com a camisa 10, jogou de meia, jogou pra cacete o João Paulo. Mas pô, tá mal de grana? Não sabia disso. É, fiquei sabendo uma outro pena, dia ainda, durante muito. O nosso torneio Energy. Não é o João Paulo, passando. Não é o João Paulo aquele do Guarani. Não. Baita ponta. Mas olha, em torno aí do que o Osório falou, ele só resume... Ontem o Rogério também deu uma entrevista, né? Viu, Benja? Não sei se ele acompanhou. O Rogério também, assim, ele não foi tão enfático em relação a essa história aí do Maidana. Ele foi... Ele falou assim, precisa ver a verdade disso aí, né? Ou seja, o Osório, quando ele fala ele não confia na diretoria, ele traduz uma coisa, um sentimento que eu acho que, pelo menos naqueles São Paulinos que ainda tem uma preocupação com a instituição São Paulo Futebol Clube, que é, hoje São Paulo caiu em descrédito. Eu, como torcedor, que aprendeu a gostar do São Paulo, que transmitia uma outra coisa, né? Aqueles são... É que às vezes eu tenho que ter muito cuidado com as palavras. Mas esse não é o São Paulo que eu fui educado a gostar. Não é. Não é. Esse é o São Paulo que contrata jogadores em negociações diferentes, como essa do Maidana... Esse é o São Paulo que tem dívidas bancárias astronômicas. Esse é o São Paulo que tem que justificar no conselho essas histórias de comissão, que o conselho está indagando por que essas comissões. Ontem houve o encontro, né, do Aidar, do Ataíde, de outras pessoas aí que fazem parte da diretoria de São Paulo, pro Aidar tentar pelo menos justificar o porquê que ele contratou esse jogador. Mas parece que o pessoal não saiu muito convencido dessa reunião, cara. São Paulo tava vai... Júlio Casares, tava São Paulo, o São Paulo vai explodir, cara. Se o São Paulo não classificar, porque quando você classifica, você camufla um monte de coisa. São Paulo não pegar a vaga pra Libertadores. O São Paulo dá... Ó, se o São Paulo dá uma zica aí. Eu não acredito, mas dá uma zica de tomar um revertério do Vasco. Não acredito. Só se caiu o voo. Não acredito. Não acredito. Mas se o São Paulo ganhar título, classificar pra Libertadores, aí todo mundo futebol, a gente sabe como é que é. Se não, meu amigo... São Paulo tá louco, velho. Os cara paga incêndio lá com querosene. Mas, ó, o Osório participou disso também. A entrevista que ele deu hoje, Sombra, eu achei infeliz ao extremo. Eu fui sincero, mano. Por mais que ele esteja descontente com a diretoria do São Paulo, não é o momento de você chegar, sabe, na frente dos jornalistas ali, chegar a público e declarar o que ele declarou hoje, falando que não confia na diretoria. É um clássico diante do Palmeiras do domingo. Ele polemizou e jogou uma responsabilidade enorme em cima do próprio precisa ver dele. Precisa ver tudo que eu falaram. Não sei o que ele tá precisa vivendo ver lá. Que tudo que falaram. Precisa ver tudo o que falaram pra ele. Independentemente do cara, mudou de país. O cara quando joga. Deixa eu terminar então. Fezes no ventilador é porque o cara tá até aqui já. Por mais que ele tenha motivos de sobra pra estar puto com a situação, Benja, eu acho que o Osório deveria pensar duas vezes antes de começar a declarar e girar metralhadora giratória pra cima de todo mundo. Primeiro, no futebol, Sombra, todo mundo sabe que às vezes aí o que tá combinado, o que tá ali apalavrado, não é cumprido. O Osório, ele mais do que ninguém, ele deve saber que ele é o plano B da seleção mexicana. Certo? Ele é o plano B. Ele não tá ali, talvez ali... muito à frente da primeira opção. Que plano que ele era no São Paulo? Uma outra circunstância, Benja. Hoje, ele é o plano A do São Paulo porque ele é o técnico, tá certo? Independente de qualquer coisa, ele é o técnico do São Paulo. Ele tá pensando em uma possível proposta que pode vir ou pode não vir. Independentemente do motivo que ele tenha sobre a prata puta ou não, ele poderia guardar isso na manga. Chegou a proposta lá da seleção mexicana, ele chega lá no Aidar, fala, Aidar, tá aqui, ó. Meu contrato reza quê? Se pintar uma proposta de uma seleção, eu posso rescindir meu contrato e posso ir embora e o São Paulo não vai vir um puto. Ele chega lá com esse trunfo, tá certo? Na manga assim, pega e fala, tá aqui, ó. Meu contrato diz isso. Ele pega, assume a seleção mexicana e vai trabalhar lá. Agora, diante das circunstâncias, ele tá pressupondo que pode chegar uma proposta pra ele. E ele vai lá e fala isso? E se não aparece a proposta? Desculpa, acho que você tá totalmente errado. Por que ele permanece no São Paulo? Desculpa, acho que você tá totalmente errado. Com que confiança o Aidar vai dar, talvez, aí um elenco de qualidade pra ele no ano que vem? Mas você tá pré-julgando que ele tá colocando todas essas palavras, supondo que ele vai ser convidado pela seleção do México. Mas tá na cara. Não, senhor. Mas tá na cara, é explícito isso. Primeiro, ele é um cara que, a hora que ele quiser, ele volta pro país dele empregado. Ele não precisa da seleção do México. E volta aclamado. Pra estar empregado. Mas se fosse, a questão não é emprego, Sombra. A questão não é emprego. A questão é que ele veio pro São Paulo porque ele acreditava que o São Paulo era superior a qualquer time que ele tem no país dele. Desculpa, mano. Tá na cara isso daí. Ele, claramente, ele tá descontente com tudo que lhe foi oferecido. Ele não está contente com aquilo que foi depois apresentado pra ele aqui. O cara trouxe a família, ele mudou de país, pra ele foi dito uma coisa, chegou aqui, foi apresentada outra história, ele teve que trazer os filhos pra cá, trouxe a esposa pra cá. Segundo lugar, você muda de país, você muda todo o seu sistema de vida, tá certo? Aí chega aqui uma outra história, o que me passa aqui é que ele chega, ele tá muito descontente, ele vai pro microfone e fala aquilo que ele pensa, e eu acho que ele não tá pensando em cavar uma demissão ou jogar merda no ventilador, pensando que ele vai cavar um emprego na seleção do México, não. Porque ele não precisa. Essa história aí de chegar e falar, jogar isso no ventilador, porque amanhã ele vai estar numa seleção, não, senhor. Ele é um cara que ele tem emprego em qualquer time da Colômbia a hora que ele quiser, mano. Ele jogou no ventilador, eu não tenho dúvida. Mas sobre se ele veio pro Brasil, foi justamente por achar que o São Paulo era maior do que qualquer clube que ele tem no país dele. Mas isso não significa que agora ele vai ficar refém... Voltar pra Colômbia é retroceder na carreira. Tá na cara não, que é. Tá retroceder na carreira é você ficar refém de uma situação onde você... é colocado numa bagunça, numa baderna, numa situação que você não sabe a quem você responde. Sem poder render o que sabe. Você fica refém de uma situação antiprofissional, recebendo mensagenzinhas por celular. Sem poder trabalhar. O nego fazendo intromissão no seu trabalho. Isso. Você trabalhar num lugar onde você não tem tranquilidade, onde você não está feliz... isso é um retrocesso na sua vida. Porque essa no Atlético entrevista... Nacional da Colômbia, ele era feliz. A torcida lá chorou quando ele saiu. Os caras fizeram homenagem pra ele quando ele saiu. Essa entrevista, Sombra, não ajudou em absolutamente nada. Eu penso assim, pelo menos é o que eu tenho pra mim, tá certo? A minha conduta, o meu modo de viver é assim. Se eu vou declarar alguma coisa que não vai me ajudar em absolutamente nada, inclusive pode me prejudicar e muito, eu não declaro. Mesmo que seja verdade? Mesmo que seja verdade, mano? É claro. Eu tenho que ser muito burro pra eu chegar aqui, por exemplo, se eu estiver insatisfeito com alguma coisa aqui na rádio, de externar isso aqui na hora do programa. Não, você tem que falar com as pessoas. Eu tenho que chegar e conversar com a pessoa, tá certo? Lógico, é responsável, no caso, o Sombra ou o Zé. Desculpa, é natural. Eu tenho que ser muito burro pra fazer alguma coisa aqui e expor a empresa que eu trabalho, tá certo? Ao ridículo, manifestando qualquer tipo de opinião contrária que eu tenho à empresa. Então eu vou te falar. Tem que ser muito estúpido pra fazer isso. Eu discordo. Aí eu falo, mas vou sair aqui da energia, tem uma rádio na Vila Maria que me aplaudia pra cacete toda vez que eu ia trabalhar lá. Eu vou te falar, eu discordo 100% do que você tá falando. Uma coisa é eu chegar aqui, vocês estão no caso da rádio, eu começo a chegar aqui no meio do programa e começar a descascar o pau na rádio. Claro. Uma coisa. Estamos aqui fazendo um programa. O Sombra fala, beija, você tá feliz na rádio? Fala, Sombra, pode falar? Você tá de sacanagem, velho. Acho que você tá de sacanagem, tá isso. Você me perguntou. Sim. Eu sou sincero. E outra, então que não me perguntasse. E outra. Tem um negócio chamado bom senso. E se o Sombra chegar... falar em bom senso? Calma. E se o Sombra chegasse pra mim e falar, beija, pode falar? Ó, o negócio é o seguinte, mês que vem vai rolar isso, no outro vai rolar isso. Fala, Sombra, mas é isso mesmo? Pô, tô te falando, pô. Pô, não acredita em mim, cara? Mas tá tudo certo, é isso que vai acontecer, é isso. Pô, aí chega lá, Sombra, você me falou um negócio, é totalmente contrário. Mas durante o decorrer acontecem coisas, mano. Tem que saber detectar se foi má fé ou se foi necessidade. E o que foi? O São Paulo vendeu jogadores por necessidade, não foi má fé, não foi pra ferrar o jogador. Então falasse pro cara, fala, olha... nós estamos passando um momento financeiramente ruim, porque o Osório, Ele gosta do futebol brasileiro. Mas quando você quer conquistar a semente... Peraí, eu tô falando. Quando você quer conquistar a semente... É quando você vai chamar de carimbolheiro. Então mentira. Ah, então pode tá ser. Encerrado. Ah, não, então não é que mentiram. Pode ter você mentira. Outra coisa, você fez uma comparação totalmente errada. Você me cortou. Porque não é... Quando é você, ficou putinho. Porque, outra coisa, aqui nós não temos uma entrevista coletiva pra cada um aqui, tá certo? Onde nós estamos respondendo a imprensa de todo mundo pra falar a respeito do nosso trabalho perante a direção da emissora. O que é o que acontece com o técnico de futebol. O técnico de futebol, ele vai todo dia pro microfone para responder as questões inerentes ao trabalho dele, junto ao time, junto à direção do clube, tá certo? Ninguém aqui... Mas vai eu não comparei o meu trabalho dele, eu comparei comportamento. Você não deixou terminar. Você me cortou. O que eu falei aqui é para eu não colocar a minha emissora, tá certo, numa situação constrangedora. Ele não poderia ter feito isso com o clube que está representando. Se o Sombra me promete um monte de coisa e chega no ar, ele me pergunta... Claro. Eu vou ouvir. Vai ouvir. Eu não. O Osório, o Osório. Vou passar isso lá em casa. O Osório é o seguinte: ele sempre declarou que ele gosta do futebol brasileiro, que ele tinha um sonho, o São Paulo isso, São Paulo aquilo. O cara tinha uma imagem de São Paulo, uma coisa, cara. Não tem obrigação de saber o dia a dia de São Paulo, porque o cara mora em outro país. Só então, o Osório, os caras pegaram o avião, foram até lá, que seja transparente. Osório, é o seguinte: São Paulo tá passando um momento difícil. Talvez financeiramente é o pior momento da história. Nós estamos no meio de uma briga política. Talvez nós vamos perder uma série de jogadores. A gente quer te deixar ciente. Dá pra ir assim? O cara fala, dá. Beleza. Aí é sacanagem o cara falar isso no meio do caminho. Agora o cara chega lá prometendo mundos e fundos. O São Paulo, outro dia perguntou uma mentirinha assim. Todo mundo fala que o político não atrapalha. Semana passada eu vou perguntar pra ele, ele falou. Atrapalha pra caramba. Foi o um negócio do Abílio Diniz lá. Ele falou, lógico que atrapalha. É engraçado, o né? O cara tá puto, velho. A gente sempre... A gente reclama quando os jogadores são óbvios na entrevista. Justamente. A gente reclama quando os diretores... Técnico mente. Quando os técnicos mentem. Justamente. Quando os diretores mentem. Quando o cara mentem, é sincero, o cara fala, quando é sincero, o cara não... Ah, pô, o cara foi... É. Pô, não foi nada. Mas verdade. Ele foi sincero depreciando a empresa que ele representa. Ele não, mas é verdade. Ele não depreciou, o cara tá puto. Tá falando a verdade, cara, tá puto. Olha, eu vou te falar... Eu tive prazer. Tá puto, não vai pra mídia. Eu tive prazer de. É, eu tive prazer de conhecer esse cara. Puta, mas passou uma imagem tão bacana. Esse cara. Ele não me parece ser um cara. Sacana. O cara tá falando tudo que ele tá falando é porque o cara deve estar, meu amigo. Com a água, com o saco dele na lua. E de tudo que a gente tem visto no São Paulo. Só pra terminar. E não é que eu acho esse cara também. O supra-sumo. Lógico. O supra-sumo dos treinadores do mundo. Não acho, claro, não. Claro, claro. Mas de tudo que a gente tem visto nos últimos meses aí, no São Paulo Futebol Clube, como não dá razão pra ele? Dá pra dizer que ele não deve estar sendo vítima, não? Porra! Olha, no critério de desempate, eu acredito nele. Eu acredito nele, com certeza. A diferença dele, Sombra, é que ele não precisa ser político com nenhum clube, porque ele não vai precisar de emprego aqui no Brasil mais. Precisa. Ele fala o que pensa e vai embora. Ele não vai trabalhar no Flamengo, no Botafogo, no Vasco. Ele não tem multa, ele não tem rabo preso com ninguém, mano. Por isso que ele fala. Porque se um técnico daqui do Brasil, se falasse em algum clube dessa forma, ele jamais seria contratado por outro clube. Agora, ele não precisa disso, que mano. Que se dane. Ele agora, tem prestígio internacional, velho. O negócio é o seguinte. Ô, Bento. Oi, fala aí. Quantas vezes você já tava na balada, tá certo? Assim, ó, tchum, tchum, tchum, chacoalhando o ombro. Como é que é a música? Você viu aquela... Como é que é a música? Lá. Faz aí. Tchum, tchum. Tá lá, chacoalhando o ombrinho. Aí você olha lá no cantão, lá tem uma mina que você fala, putz, é essa mesmo. Você vai lá, você conta uma mentirinha. Pra conquistar a moça, você vai lá e conta aquela mentirinha. Você vai falar que você é rico, você vai falar que você tem casa em Maresias, você vai falar que você viaja duas vezes aí pro estado. Você já fez isso? Eu não. Ah, falou! Então por que o Bento fez? Eu faço mesmo. Foi o que o São Paulo fez com relação aos olhos. Quando você fizer uma bobagem, depois arca com as consequências. Nada, nada. Depois que assinou o contrato, aí você começa a mostrar. Você não vai duas vezes para os Estados Unidos por ano, você não tem aquela casa em Maresias. Mas a vida não é assim. Você anda com a cueca furada. O cara não é obrigado a aguentar conselheiro mandando WhatsApp pro cara. Por que que você fez rodízio? Por que isso? Porque aquilo questionando o cara. Também, ou mesmo que não que fosse. Não, não, não, não tá errado, velho. Possível resultado ruim domingo, segunda, ele sai? Você acha isso? Eu não acho que é segunda. Talvez ele não dirija nem o time do domingo. Mas com certeza em breve. É o Vasco. Com certeza em breve. O Vasco foi 3-0, vai classificar. Não, mas não é porque. O cara vai sair fora, não é porque eliminado. Eu acho que é depois do. Eu acho. Entendi. Já não dorme na mesma cama. É, eu acabei de ler até uma matéria. Coringão, aqui, Bento, Coringão. Que os caras estão falando muito dele lá. Até o ex-técnico do México. O cara que dirigiu na Copa do Mundo tá dizendo que ele tem todos os requisitos para dirigir, apesar de ter tido um dirigente do Puebla que deu declarações fortes contra o Osório, que foi um time que ele passou lá no México. O grande Puebla. É, que é o Muricy jogou no Puebla. O plano A da seleção mexicana é o Bielsa. O Puebla que é um dos clubes... É o Tuca Ferretti. O Puebla que é um dos clubes mais famosos do mundo. Não, não é não. Não, não é? É bem fácil. Ah, então tá bom. No México bom, Américo Chivas e... ponto. Mano. Até o Toluca, velho. É, fala Toluca aí, velho. Coringão, mano. O Corinthians teve semana tranquila. Vamos pra lá onde não tem crise, velho. Onde o céu é azul. Por respeito ao profissional e ao atleta do trabalho. O Keiner mandou um abraço pro seu Rafa Keiner. Quem? Rafa Keiner. Mandou um abraço pra quem? Você. Quem é Rafa Keiner? Eu andava com você de bike, né? Deselegante, velho. Era seu amigo da bike. Ela tá ouvindo, exatamente. Olha lá. Keiner, Colônia. Então, espera aí, segura aí. Olha, aí, não, de nome eu não tô lembrado. Agora eu passei mó vergonha, desculpa aí, Rafa. Aqui, ó. Não passou uma vergonha. Irmão do Jax, que fazia triatlon com ele na Hebraica, que mandou. Não, eu fazia triatlon na Hebraica, sim. Irmão do Jax. Qual Jax? Nossa, o Benjamin não lembra dos amigos das não, antigas. Não, não é que eu lembro dos amigos das antigas, não tô lembrando quem é a pessoa. Ó, Roots, tem foto aí dele? Não. Pede pra ele mandar, ele tá falando com você no WhatsApp? Pede pra ele mandar uma foto falando sério. Roots, não, às vezes não é Roots, às vezes eu não lembro não. Se fosse tão seu amigo assim, você lembraria. Rafa e Jax. Não, se fosse tão amigo assim, você lembraria. Rafael Keiner. Pô, você não lembra de ninguém? Mas enfim, Não, pede a foto pro cara aí. Pedi aqui, pedi. Ele mandou? Não é tão amigo assim, velho. Não é tão amigo. Bento, ó, esse cara aí não é tão amigo assim, é claro e evidente. No mínimo, acho que o cara passou aquele pezinho pra fazer esforço dentro da piscina pro Benja e já achou que tinha o WhatsApp do Nariga. Não é. Passou só o pezinho na piscina, mano. Não é amigo. Ficou pobre o cara, você não conhece o cara. Não é amigo. Mas enfim, ó. O senhor. Não, senhor, zoando, se ele mandar a foto, pode ser que eu juro que de nome eu não estou me lembrando. Só parece isso. Boris Becker, mas enfim, tenista. Mas o... Quantas vezes ele ligou pro Benja, por exemplo, pra falar Raksamea? Ele mandou um Xanatová pra você. Ele mandou um Xanatová pra mim? Não, um Xanatová pra ele mesmo. Mas pede a foto, meu, juro por Deus. Agora eu tô curioso, não vou conseguir fazer o programa mais. Vou pegar Ué, eu vou mentir? Eu não me lembro. Não, se eu ver o cara e lembrar, cara, eu falo. A sinceridade muitas vezes machuca as pessoas, mas é a melhor coisa que tem, Benja. Você fez muito por isso, bem. Por isso que eu fui favorável ao Osório. Mas agora você constrangeu o ouvinte, porque ele fala, porra, não. O Benja não tem por mim a consideração do teu não, porque ele. Se ele mandar a foto e eu lembrar, eu vou falar com o maior prazer. O ruim é se o cara, mano, posso falar, tá com um carro cheio de mulher, ou com os brother, então. Fala assim, quer ver agora, vou me perfazer bonito. Fala agora. Mandei, tomou essa aí. Agora eu me consagro, né? Vai falar. Exato. Mano, tem o quê? Não tem do que temos pra falar do Corinthians. Semana de treino. Como não? O quê? Como é não? Jogo chave lá, hein? Você não vai falar do jogador de 50 milhões? É jogo difícil. Qual? Porra, Luciano, vocês não viram? Não Luciano? A multa rescisória do contrato do Luciano hoje gira em torno de 50 milhões de euros. Quem estipulou isso aí? A mãe dele? Não. Tá de brincadeira. Ah, para com isso. O contrato do Luciano faz a isso, gente. A multa rescisória do Luciano hoje é de 50 milhões. Quanto vale o Gabriel Jesus se o Luciano vale isso? Não sei, velho. Você tá louco, mano. Você tá falando de um cara aí, ó, Luciano, jogador de seleção olímpica. Era um jogador aí também com maior exposição no futebol brasileiro até a lesão dele, tá certo? Mas isso é fato. Isso é fato. Vai, continua. Não, vocês estão me chamando de fanfarrão. Não, eu tô achando engraçado. Não, vocês estão tentando ridicularizar. Não, jamais. É, vou passar parceiro. Informação aqui e vai o, lá. Sombra, o Sombra vai ler já. Vai, fala aí, continua. O negócio é o seguinte. Tô achando engraçado. Não, é que eu sou um cara imparcial. Sou um cara imparcial. Lê aí, Sombra. Você consegue ler? Não sou cego? Novo contrato de Luciano tem multa de 50 milhões de euros. Bom, mamãe. Tá, mas isso aí você precisa ver se alguém paga. É, precisa saber quem se pulou. São Paulo, isso. Inclusive, com o Osório não vale todo mundo junto 50 milhões de euros. Quê? Só o Luciano já vale. Com o Osório junto? Respeitar, vamos respeitar multa, a farda. A multa é essa. Valer é outra coisa. Mas lógico que vale. Vai dar um estipulo que quer. Vale é o que paga. O Corinthians levou na caixa e mandou fazer uma avaliação lá. Você pode colocar. Que caixa de sapato? Só se for. Penhora, quando você vai colocar lá a joia, sabe quando você vai pedir um dinheiro no banco e oferece a joia como, como garantia? Luciano, imagina, é joia do que, mano? Penhora, você levar esse Luciano lá no trato feito, você põe lá naquela banca. No lá bom no... prato. Você leva lá no trato feito, aquele gordinho careca vai chamar o especialista, vai falar assim, você tá brincando, isso aqui não vale nada, cara, é falso, não vale porra. O cara olha e fala assim... Essa informação veio do meutimão.kit.net, isso é impossível. Meu timão é o.kit.net. Meu timão é o. Não, pera. É. A informação tá no UOL e foi dada pelo Perrone. Que eu tinha lido também. Qual Perrone? Depende do Perrone. A gente não discute a informação, a gente duvida do valor. Eu gosto do Daniel Perrone. Não, mas é, para clubes brasileiros, a multa gira em torno de 100 milhões de reais. E a multa para clubes exteriores, 50 milhões de euros. Tá, vamos, eu acho que é válido. Então agora, vamos bater uma aposta agora. O quê? Agora. Uma apostinha agora. Com relação a quê? Hã? Com relação a quê? Milzinho. Que ele jamais vai ser vendido por 50 milhões de euros. Mas se o Corinthians quiser dar um desconto, o Corinthians não, pode dar um desconto. Não, quiser. Ué, falou! Se vamos lá, se tem um carro que vale 10 mil, quiser vender por 3, eu vendo. Corinthians dando desconto é o quê? Rede Galinha Morta agora. Não, dando desconto na. Vai, mano, aposta? Confia? Isso que ele vale? Então, vamos lá. É o que o contrato reza. Não. É o que o contrato reza. Mano, a tabela FIP do jogador vale isso. Você pode pedir o que. A tabela FIP do jogador vale isso. O que vale é o que paga. Vai pegar com a FIP. O que vale é o que paga. Tabela FIP? Tabela FIP do jogador é o que vale é o que paga. Não é o que tá lá escrito. Mas aí que não. Tá bacana. É o que reza o contrato. Quer levar, tipo, na mão grande? O Manchester não pode roubar jogador do Corinthians. Tá certo? Assim, ó, o clube europeu. Como se ele quisesse. Lógico que como quer. Como se ele quisesse. É, pra você que não sabe, então, seu nosso ego, o próprio Alexandre Pato ontem disse que recebeu uma proposta faltando 2 horas pra fechar a janela europeia do Manchester United. Ele disse. Ou seja, jogador ele do disse. Corinthians. É, tá certo? O Pato é o jogador do Corinthians. Cinco, vai levar Mané. O Luciano por 5. Mané. Ah, mano. É, o Luciano, então... sinceramente, mano, eu gosto muito de você, te conheço há mais de 10 anos. Fecha, o Luciano vale, sinceramente. Luciano vale. Olha pra sua cara barbuda no espelho. Peraí. Antes da lesão. Olha pra sua cara, velho. Tá rindo, mano. Carro batido. Além de tudo, carro batido. Carro batido, velho. Antes da lesão do jogador. Qual era o jogador do futebol brasileiro que tava com a evidência lá em cima. Lucas Lima. Aqui é Ricardo Oliveira. Lucas Lima. O Gabriel Jesus é muito melhor do que o Luciano. Aonde? Na minha opinião. O Luciano. Vladimir é mais caro que o Luciano. Ele tinha tudo antes da lesão. Tinha tudo, mas tinha tudo, absolutamente tudo, pra roubar a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro do Ricardo Oliveira. Mano, você tá superando. Tava jogando muito, velho. Mano Schumacher, volta mais rápido, remédio, volta mais rápido. O Luciano Mano Schumacher, uma média, até se machucar, o Luciano tá com uma média de mais de um gol por jogo, gente. Pera, só mais de um gol por jogo. Agora eu vou falar da HDI, você tá aí no seu carro, né? Tá ouvindo esse monte de bobagens. Bobagem tá não, esperando verdade. O sinal abrir e de repente bate no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu. É o Luciano. E descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. A batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. O que foi, Portuga? Que ah, tem aí? Luja domingo, jogo importantíssimo, Sombra. Portuguesa e Tombense. A Portuguesa ganhando o jogo, ficando numa posição até confortável, dependendo da combinação na zona de classificação. Hoje ela é a terceira. Confortável. O cara tá na Série C. O animal. Confortável. Eu tenho que falar do campeonato que eu tô disputando. Posição confortável. Eu tenho que falar tá do... dormindo numa cama de prego. Posição confortável. Ô, Fanfarrão, eu tenho que falar do que eu tô disputando. Classificou um 4. De repente posso terminar em segundo, eu tô numa posição confortável. É o seguinte, R$10 a meia entrada, 20 a inteira, 4h30 da tarde no Canindé, Portuguesa e Tombense. Portuguesa ganhando, Estevão fazendo um trabalho muito bom, o Guilherme Siqueiroz fazendo gols pra caramba aí na Portuguesa. O torcedor português tem que chegar junto. Semana que vem, muito possivelmente aqui vai estar Roberto Leal no programa. Sexta-feira estamos confirmando, se Roberto Leal vai estar aqui na sexta-feira. A Portuguesa precisa muito do torcedor, precisa da força do torcedor aí, gente. É só ganhar do Tombense. Espero que dê tudo certo, vou estar lá. Vamos pra cima deles, Lusa. Tá certo. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento de BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E nesse momento, exatamente agora, tem um plantão do pessoal da promoção aguardando sua ligação. Você fala, mas o que é esse plantão aí? O que eles estão aguardando? É o seguinte... Pra você que, de repente, durante o dia inteiro fica trabalhando, não tem tempo, né? Tem que ficar lá imbuído do seu trabalho, ocupado com o seu trabalho. E é só nessa hora que você fica ligado nos recados, nas mensagens que a gente tem pra passar pra você. Então, preste atenção. Nesse momento, nós temos um time de atendentes que pode passar informações para você a respeito das reservas do navio do Energia na Véia. É, sabe o navio do Energia na Véia? Nós estamos aí para a 10ª temporada, o navio sai em março, é um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites, um navio temático de flashback, onde nós fazemos festas durante 3 noites, festas temáticas muito legais com os DJs do Energia na Véia. E ó, se já tá no 10º ano, é porque é um grande sucesso. Isso aí, meu amigo, vicia. Navio da Véia, eita droguinha boa. Vicia, que olha, quem vai uma vez não quer parar de ir nunca mais. Pra você ter ideia, o navio vai em março, já tá com 75% da lotação. 75% da lotação. E no ano que vem, uma das grandes atrações do navio é o Roupa Nova, hein? Roupa Nova. Então quem curte um flashback já sabe, vai ter show do bom. Roupa Nova, uma das grandes atrações do Navio da Véia do ano que vem. E agora, nesse momento, tem um time de atendentes da nossa equipe de vendedores lá, da promoção, aguardando sua ligação. O telefone para você ver tudo o que vai acontecer na temporada 2016 do Navio da Véia é 3624-9007. Pode ligar agora. E ó, você pode parcelar em 12 vezes, porque é lógico, a situação aí não tá fácil para ninguém, né? Mas parcelando em 12 vezes, a coisa dá uma amenizada, cabe no bolso. 3624-9007. Pode ligar agora. Tem uma camiseta aí do Estádio 97? Sim. Tem? Temos. Fazer até uma brincadeira. Quem fechar hoje aí o navio aí da Véia, eu vou dar a camisa do Estádio 97. Caramba, bacana, tá bom? Então, olha, liga lá agora, 3624-9007. Pode falar com a equipe da promoção e falar assim, ah, se eu fechar agora aí, o Sombra diz que eu ganho uma camisa aí do Estádio 97, tá bom? Então, vai lá, liga lá agora, fala lá com o time do Bruno, tá bom? 3624-9007. Ligue, faça a sua reserva, porque já são 75%, mas isso aí é um número que eu tenho de 2 semanas atrás. Ô, você tá bonzinho, vou aproveitar. O cara que fechar... Põe de treino ninho, cara. Dá uma camiseta, põe um... Não, hoje eu não posso porque tem uma sequência de treino. Tem bastante? O Bá falou que pode. Tem uma sequência. O Bá não sabe nada. O Bá não sabe nada. Aí, Bá, tá vendo? O Bá não tá por dentro da história. Aí, Bá, errou. Eu podia estar mais bonzinho. Se o meu time tivesse em mãos melhores, meu... O time não, a instituição. Então tá bom, vai um boné, uma camiseta pro cara de boné com aquele sol batendo nele no navio. Um boné, vai. Ah, tá bem, tudo bem. Firmeza? Um boné, uma camiseta. Boa aí. Tá vendo, ouvinte? Fecha lá, pera. Ó, o show do Roupa Nova é espetacular. Por si só, imagina o navio. Muito legal, muito legal. Bacana. Já foi o R3? Não, não fui, Sombra. Tô programando aí com a minha namorada. Mas você é novo, tem 28 anos. 28 anos. Mas curte o flashbackzinho, né? Gosto, gosto pra caramba. Deixa eu ver o outro aqui. Nossa, o Ricardo Laurenti nasceu ontem, 19 anos. Não dá, né, Ricardo? Hein? Ô, palmeirense. Muita idade pra mim. Nem tem idade, hein? O cara ainda é virgem. Não, não. Aí já é demais, mano. Ó, mas se você ainda é virgem, presta atenção que daqui a pouquinho o mano vai te contar o que você tem que fazer quando for perder a virgindade, viu? Ah, com certeza, velho. Você nunca tirou o lacre? E olha, ai, mano. E hoje em dia é bom falar. Este, mano. Não, não vai explicar. Ele pelinha, mano. É, pros dois, já, pelos dois lados. É. Ó, atenção. Quem ligar e disser só a nova linha Bozano me garante um barbeiro fenomenal, ganha um kit Bozano e um par de ingressos para o Kidzania, tá bom? Ó, que top, hein? Então vamos lá, vai tocar aqui o nosso Asdrubal, mano! É, e quem quiser também no salão do, automóvel, não, no salão duas rodas, né? Tem os convites da Honda aí. Só falar, beijo, eu quero um par de convite, eu dou. Boa, e o cara que ligar aqui também disser, olá, viva a pegação, ele ganha um kit top da Ola pra dar uma marretada em alguém, mano. Tá que bom? Hoje é sexta. É, Sombra. É, hoje tem dia, mano. Só uma observação, meu amigo Paulo Arthur, aqui do Papo Torcedor, ele mandou uma notícia aqui, muito interessante. Ele mandou aqui uma notícia de 2007, de 27 de novembro de 2007, do UOL. Ou seja, não é nova. Que o contrato do Lulinha também era de 50 milhões. E aonde tá o Lulinha? E o que que deu? Ai, mano. O negócio é o seguinte. Era 50 milhões de euros. Era 50 milhões de euros, não era? Acho que naquela época nem euro tinha. Eu tô brincando. Essa multa do Luciano aí é merecida e vale 50 milhões. Mesmo com o joelho, mesmo com o joelho podre? A aposta tá de pé. Tabela FIP do jogador é 50 milhões de reais. Se ele for vendido por 50 milhões de euros em algum dia, eu dou R$1.000 pro Brasil. Um barãozinho. Não, peraí. É pro Brasil é 100 milhões de reais, tá? Hã? Pro Brasil é 100 milhões de reais. Tá, se algum time brasileiro pagar 100 milhões de reais por isso aí, é que eu vocês dou mil não vão reais pagar. Vocês. Por isso vocês aí. Pagar. Vocês não têm? São todos uns duros. Por isso falei, aí, não cara. Não falei o São Paulo, eu falei se algum time brasileiro, qualquer um, pagar 100 milhões de reais. Qualquer um, com exceção do Corinthians aqui, não tem esse dinheiro. É. São todos duros. Não adianta pôr preço na caixa lá, entendeu? Viu? Vale o que paga. Mas é que se o Corinthians conseguir vender o Lulinha, gente, por 100 milhões de reais, dá pra pagar metade do estádio ali. Se o Corinthians levar o Luciano na caixa, tá certo? Pedir um empréstimo. Vamos fazer uma avaliação do bem, tá certo? Vai deixar o Luciano de penhora lá. Pra caso o Corinthians não pague... Vai hipotecar o... Vamos. Sim, 50 milhões de euros, velho. O euro hoje, gente, tá bom. Tá na casa dos 4 e pouco. É um pouco mais de 250 milhões de reais. Olha, mano, tem 50 milhões de qualquer coisa hoje tá bom, velho. Tá 50 milhões de reais, de peso. E por falar em milhões, hein? Aê, Neymar! Ê, Neymar, foi dar uma desperta, hein, velho? Perdeu 188 milhões, hein, mano? Tá congelado. Ele tá preocupado pra caramba. O Neymar tá preocupado. Ah, não, trouxa, o cara não tá, não. Ah, mano... O cara que tem congelado pela Receita Federal 188 milhões, o cara tá rindo de orelha a orelha. O rindo não tá, mas também não tá pobre. Deixa eu falar com o Vitor. Não vai comer no bom prato também. Alô? Alô? Quem tá falando aí? Sou eu, galera, novamente. Quem? Quem, mano? Adivinha. Não adivinha. Jesus, você fala seu nome, meu pai. Véio, a gente vai desligar o telefone. É. Não, faz comigo não, mano. Aqui é Corinthians, pô. Então é nóis. Ele chegou ontem, tava no hall do prédio dele. Mas quem que é você, velho? Fala aí seu nome. É o Félix. Félix, mano. Félix José. Mas, ô Félix, você tá com viva voz aí ou você tá falando no telefone mesmo? Não, tô normal, cara. E agora, agora parece que melhorou um pouquinho a ligação. Vamos lá. É Félix do quê? José Eustáquio. Puta, ele liga toda semana. Corintiano. Eu falo mais com ele que com a minha mãe, cara. Oi, desculpa, mano, não ouvi. Quantos anos? 3.9. O RG não tá aqui, ou RG Cover? Você tem também a... Você tem aí também a brincadeira com o trocadilho da ideia ou não? Pô, cara, não tem essa qualidade técnica que o RG tem. Pera aí, meu. Se ele faz, qualquer um faz. Olha, qualquer um, cara. O desprestígio é um companheiro aqui, esse sombra também não vale nada, mano. E qual bairro você está falando aí, Félix? Essa gaveta costuma fazer também. Criado mudo. Qual o seu bairro, Félix? Eu moro no Parque do Engenho, mano. Parque do Engenho. Zona Sul. Não mudou nada, ele liga toda semana. Não sei, vai que de ontem para hoje ele mudou. Ah, não mudou nada. A vida muda, Benja. Ah, mas 24 mudou. Horas, muita coisa pode acontecer. Ah, tá bom. Por exemplo, num dia a Elisa tava feliz no sítio, no outro dia ela mano, ô, cachê. Eu tô tirando sarro, brincadeira de porra. Peraí, eu brinquei aqui? Não, você falou sério. Aconteceu ou não aconteceu o fato? Aconteceu. Mano, sumiu. Brincadeira idiota, mano. Um dia mano. Tá viva, no outro dia não tá mais. Mas é verdade, que brincadeira. Tô faz parte da vida. Se essa menina fosse tua família, você não ia fazer essas brincadeiras. Da minha família, nem no sítio do Bruno ela não tava. Ah, falou. Eu também acho. Falou. Olha, eu começa também acho, sinceramente. Eu gostei falou. Dessa sua opinião. Falou. Será a minha também não. Tá. A família só tem virgenzinha. Tá. Lógico que é. Você respeita minhas primas, o seu escroto. Mas você disse que tem uma prima que é gostosa, né, mano? Tem. Ah, que prima gostosa. Você falava, não, você sempre não, disse. Não, se você estiver na faixa dos 19 ali, mano. Aí, mano. Ô, moleque, velho. Dá o kit ouro pra ele. Olha o Doug querendo perder a pele com a minha prima. Vai, mano. Fala com ele que as coisas devem ter mudado muito de outro pra hoje. Ô, Félix. Fala aí, mano. Eles estão me ironizando aqui pelo fato do Luciano. Sabe o jogador Luciano, o atacante do Corinthians? Luciano Ronaldo? Sim. O próprio. Ei. O meia perna. Ele tem, depois da renovação do contrato agora, a multa estipulada aí pra uma venda pro exterior de 50 milhões de euros. Justo? Justíssimo. Acho que tá até baixa essa multa aí, mano. Nossa, como foi então, cara. A multa pro mercado interno aqui, caso algum clube duro do Brasil queira comprar, coisa que eu acho difícil, porque nenhum clube brasileiro aqui se bobear vale 100 milhões, a não ser o Corinthians. É doente. É um coitado. A multa pro mercado interno aqui é 100 milhões, velho. E pro exterior, 50 milhões de euros. Eu acho que tá de bom tamanho. É um jogador que tem potencial pra estar nas próximas Olimpíadas. É um cara que vinha... Ué, Benjamin, para a Olimpíadas. Não falei nada. Não me olha com cara de espanto, não. Ele tinha sido convocado. Ele tinha sido convocado. Eu falei nada, eu tô olhando. Ele tinha sido convocado quando ele se lesionou. Pro Pan-Americano, velho. Ué, mas é a base da seleção olímpica hoje. Mais ou menos, quase isso. Imagina. Fala só. Eu acho que o Malcom teria muito mais chance do que ele. Imagina. Fala sobre. Até essas multas do Haddad devia ser mais alta que a do Luciano. Para, bicho. Para. Você me interrompeu pra falar isso? Claro, óbvio. É que o Luciano, com o joelho dele, ele não consegue correr mais que 50 por hora. Fala, amigão! Mas nem botando óleo cinza, cara. Arruia o joelho. E amanhã lá. O Corinthians, ele vai... Amanhã não, no domingo o Corinthians ele vai pegar o Figueirense, velho. É o jogo da TV pra variar, mano. Tem clássico aqui em São Paulo e a Globo vai passar o Corinthians. Olha o que dá com isso, mano. É engraçado, não é o time que vem passando mais na TV, né? Mas vai passar domingo, né? Fazer o quê? É, novamente, hein, mano. O Corinthians ele tem a chance aí de permanecer com uma diferença boa aí comparado com o Atlético Mineiro. Mas a tabela também do Atlético não é difícil, não, cara. O time do Atlético Mineiro é um time que tá enroscando aí com o Corinthians aí. Vira e mexe, o Corinthians ele consegue, às vezes, aí abrir um pouco mais. O Atlético daqui a pouco vai lá e tira essa diferença. Tem preservado essa diferença de 5 pontos. Aí. O Corinthians tem conseguido essa vantagem aí, tá administrando bem essa margem de pontos que o Corinthians conseguiu abrir. Mas o Atlético não é um time que a gente pode descartar, não. Quantos, né, jogos faltam pro confronto, mano? Porque eu tive conversando com os parceiros meus. A gente tá na 28ª, o confronto Corinthians e Atlético é na 33ª. 5 rodadas. Então, eu tava conversando com um amigo meu atleticano, um abraço, o Igor, grande guinho lá da 98FM, e ele falava que lá no Atlético, o plano é o seguinte, é não deixar essa diferença aumentar pra, no confronto, não, conseguir meter 3 pontos. Não, você tá brincando que esse amigo chegou nessa conclusão. Não pode deixar aumentar. Não deixar aumentar? Por quê? Não. Esse cara é muito deixa eu te explicar. Lógico, meu. Por quê? Porque eles acham que vai pegar o Corinthians lá dentro, não, e vai diminuir pra 2, e aí é o bote do Atlético. Então você vai diminuir pra 2 e aí ele vai passar. Fala pra esse seu amigo que... Grande Igor não... Assunção. É, então, gente, mas boa. Parece que ele não tem, acho que talvez um tablet ali, um computador próximo a ele. Se ele pegar os confrontos entre Corinthians e Atlético e não tome como partido só esses 4-1 que o Atlético deu no Corinthians da Copa do Brasil do ano passado, porque o retrospecto recente entre Corinthians e Atlético Mineiro prova que o Atlético é um grande freguês. Só ganhou aqueles 4-1 dos últimos jogos. Tá certo? Prova que... O retrospecto prova, não sei o que eu tô falando. O retrospecto mostra, tá certo? Que o Corinthians é um grande favorito perante o Atlético, mesmo jogando em Minas. Mas, amigo, o Atlético Mineiro vai pegar o Joinville, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians ele vai pegar o Figueirense, que é o 18º, cara. São dois times teoricamente fracos, né? São, mano, mas eu acho que o Corinthians tem que entrar ligadão contra o Figueirense, porque os caras estão lá embaixo, vão lutar pra pelo menos permanecer na primeira divisão. Então acho que o Corinthians tem que entrar ligadão, porque não é um jogo fácil não, como o pessoal tá contando aí não, cara. Eu acho que tem que entrar pra decidir o jogo mesmo, não com aquela história que faz o gol a hora que quer, porque senão vai tomar um revés. Mas, ó, amigão, pro bem do futebol, o Corinthians tem que vencer o Figueirense nessa rodada. Não é só com relação aí à permanência da liderança. É, o Corinthians tem que vencer o Figueirense pro Vasco ver se consegue encostar, velho. Porque ia ser legal, por mais que a gente fale aqui, brinque com os cariocas, mas ia ser legal o Vasco conseguir escapar desse rebaixamento aí, inclusive pra calar o Benja. E o Benja falou que o Vasco tava morto, o Benja falou que era hora de desligar os aparelhos. Mas, velho, se o Vasco ganha do Flamengo... O Vasco tá rebaixado. Mas calma, o Vasco acabou, calma mano. Calma lá. O Vasco se vence do Flamengo, parou, ele chega a 26. Parou. E o Figueirense fica com 28 ainda. Parou. Fala. Esse cidadão nefasto, hã? Desprovido de caráter... Quem? O estranho Doug aqui? Não, o meu pequeno menino, que está se transformando num monstrengo. Ele fala de mim no Vasco, parece, sabe o quê? Que ele está falando do Barcelona, né? É. Ele está fazendo uma média tão grande, que se o Vasco der um milagre de escapar, sabe o que ele vai falar? Falei, eu era o único. Se o Vasco cair, sabe o que ele vai falar? Ah, eu falei que ele não ia. O que você gosta tanto? Explica pra mim, olha pra mim. O que você gosta tanto desse time do Vasco, você tanto fala? Não é que eu gosto tanto, mas eu acho que o time do Vasco não é tão ruim assim pra estar onde tudo tá. Tudo bem, você mesmo fala pra mim contra números no argumentos. Os números, o time do Vasco é horroroso. Mas o Vasco, Benji, ele deu azar em algumas partidas aí que poderia ter colocado. Mano, o Vasco é horrível, mano. Ó, nos últimos quatro jogos... É horrível, velho. Ele tá repetitivo, velho. Nos últimos quatro jogos, o Vasco e o Inter de Porto Alegre têm o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Jogaram contra isso quem? Isso leva pra que posição? Jogaram contra quem? Nos últimos quatro jogos. Tá bom, e os últimos quatro tem peso quanto? Cada vitória vale quanto? Não, mas ia ser bacana, velho. Se o Vasco vencesse o Flamengo, ia pra 26. O Figueirense ia ficar com 28. E a Chapecoense, que vai jogar com o... Acho que é... Sport. Lá na Ilha do Retiro, possivelmente vai tomar a Guasca também. Vai permanecer com 31. Mano, com todo respeito... Embola o campeonato. Você viu a entrevista do Jorginho contra o São Paulo? Ele falou assim, olha, nós não ganhamos porque o São Paulo fez um gol na frente. E aí complicou. Porque o time saiu um gol na frente e a gente não tá acostumado. É que o São Paulo para. São Paulo é mais time que o Vasco. Mas claro, qualquer um é mais time que o Vasco. O Vasco é horrível. Mas o Vasco não tem padrão. Rodadas, o Vasco ele tem confrontos diretos. Ah, o Flamengo é fraco, ele pode ganhar o Flamengo. Não, mas ele pega o Flamengo agora, depois se não me engano é o Havaí. Ah, é porque é clássico. É o clássico estadual, aí a isso, coisa ele se agiganta. O Vasco acabou. O Vasco jogou com o Figueirense, se não me engano, no Maracanã. O Mano falou assim: esse jogo é essencial. Se o Vasco perder, ele cai. Aí o Figueirense, se não me engano, ganhou. Mas aí depois ia ter Vasco e Joinville no Maracanã, domingo às 11 da manhã. Mas o Vasco jogou melhor do que o Joinville. O Joinville não, a Chapecoense não, foi o Figueirense. Figueirense, eu falei Figueirense. Olha que legal. O Vasco jogou melhor. Figueirense ganhou do Vasco. Então, mas foi no último Maracanã. Minuto. Então, foi nos 48 segundos então, tempo. Mas e o Vasco amassou o Figueirense. Sim, amassou, mas quem ganhou foi 1-0. Quanto o São Paulo, ele falou que o Vasco foi muito melhor. Foi 4-0 pro São Paulo. Não, aí eu falei que foi muito melhor. Falei que o Vasco teve chances de fazer gol e não fez. Mas foi que deu azar. Foi 4-0. Olha só que bom. Um time que. Segundo mano, um time bom aí que dá azar, perde 4, perde no Figueirense. Aí eu vou jogar Vasco e Joinville no Maracanã. Ele falou: esse pra mim é o jogo-chave. O Vasco não pode perder ponto. Foi 0-0. E ele vai indo! E ele vai indo! Félix. Ele fala do Vasco, ele tá falando do Chelsea, do Milan, do Barcelona. Não, eu não vou me desgastar com você. Eu fiz o... Nesse o programa nunca se falou tanto do Vasco, mano. O Vasco é uma porcaria, fala do Corinthians. Eu também fiz o jejum aí, o Yom Kippur aí, então eu tô zen. Mas, ô amigão, na sua opinião, quem serão os quatro classificados aí no Campeonato Brasileiro pra disputar Libertadores ano que vem? Ó, mano, na minha opinião, acho que como eu já tinha falado na última vez, o Atlético, Corinthians e Grêmio estão aí já... praticamente, né, garantidos, eu acho que pela... Não porque matematicamente já tá garantido, mas pela regularidade, tá? Então constantes, e aí, né? E aí vem o São Paulo, acho que vem São Paulo, Flamengo, acho que Inter talvez entre nessa briga aí. Não, mas ó, nessa quarta posição tem o Palmeiras hoje com 44, Palmeiras. O São Paulo com 42, o Flamengo 41, o Inter de Porto Alegre com 41 e o Santos com 40. Eu vou colocar até o Santos aqui porque eu acho que daí pra cima todo mundo ainda briga. Mas pega lá, Santos, Internacional, Flamengo, São Paulo ou Palmeiras? Desses times aí, qual você acha que consegue ocupar essa quarta vaga? Eu acredito que o Palmeiras deve garantir essa vaga aí, mano. Acho que o Palmeiras vem também bem aí no campeonato, né? Tem, lógico, dado uma oscilada em algumas partidas, mas eu acho que o Palmeiras tem uma boa chance. Eu acredito que o Palmeiras seja o quarto colocado entre os quatro primeiros aí. Eu acho que desses times disputando a quarta vaga, o Palmeiras é o que tem o melhor elenco. Só que o Santos tem... Aí que tá. O Palmeiras eu acho que também fica com a vaga porque ele tem o melhor elenco. Mas o melhor time de 11 é o Santos. Eu concordo. O melhor time, o 11, é o Santos. Mas o é Santos que perde muita peça. Brasil, perde muita peça, aí complica. Mas ô Félix, então manda aí o seu placar. Corinthians e Figueirense domingo. Eu acho que vai ser 2-1, mano. Sofrido. Mas o Corinthians acho que consegue a vitória lá em Figueira. Boa, tomara então, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero, mano. Quero mandar um abraço pro pessoal do grupo do Padoca, o grupo do Estádio 97 aí do Facebook. Um abraço pro pessoal também. Exato. Um abraço pro Fernando, pro Nilton Palata, pro Jairo Nogueira. Enfim, um abraço pra todo mundo aí que tá na sintonia da rádio aí. Beleza. E até segunda, Eustáquio. Tá, eu queria fazer um merchan rapidinho aí. Pode falar. Ola Viva Pegação. Boa, ganhei um kit top da Ola pra você dar uma marretada em alguém. Vou dar uma retada aí, vou vazar logo o pacote inteiro, mano. É isso aí, mano, tem que usar mesmo. Mas, ó, usa, tá certo? Usa sem moderação, encapa a ferramenta, que é importante você se prevenir, tá certo? Encapa a ferramenta. É verdade. Beleza. E usa sempre a Ola, mano. Demorou. E Ola energética. Só a nova linha Bozano me garante que vai virar fenomenal. Boa, ganhou um kit top da Bozano também aí, ó. Você vai ter ali espuma de barbear, tá certo? Você vai ter um aftershave. Você vai ter aí um par de convites pra Kidzania também. Ô, mas mano, então top, hein? Eu venho fazendo a barba aí só com kit Bozano há uns 2 anos já, cara. Boa, mano. Faz bem. Por isso que sua pele tá assim, parecendo uma bundinha de bebê. E outra coisa, hein? Depois eu queria fazer uma reivindicação pro Sombra aí, meu. Pode falar. Eu estranho no Ninho, eu sou o cara que mais ligo aí, pô. Você já liga todo dia? Aí você participa mais qualquer estranho, velho. Mas ao vivo é diferente. Não, né? Não. Tá bom, gente. Então para de ligar que a gente pensa no seu caso. Peraí. Tem a música aí da Porta da Esperança? Tem a trilha aí? O Silvio Santos? Põe a trilha aí da Porta da Esperança. Mas imita o Silvio, mano. Imita o Silvio. Aguenta aí. Imita. Pera lá. Quero ver você imitando o Silvio Santos. Vamos lá, vamos tentar achar aqui. Vamos providenciar a trilha da Porta da Esperança. Aguenta aí, ô Félix. Não desliga ainda, não. Claro, de boa, de boa. Vamos lá. Vai, Silvio, mano. Ah, aê! Faz o seu pedido aí, Félix. Fala aí, qual é o seu pedido? Olá. Eu ligo tanto aí, cara, sou o melhor cliente de vocês. Eu queria participar do programa ao vivo aí, pô. Sombra, abra a porta da esperança. Ei, amigo. Tem porra nenhuma. O Sombra declinou o seu pedido aqui, Félix. O Sombra declinou o seu pedido. Ai, que triste, cara. Não foi dessa vez, Félix. Pô, mas dá uma deprê, velho. Esse negócio da Porta da Esperança. Uma vez, Sombra. É sério mesmo, cara. Fiquei chateado. Eu tava lá assistindo. Aí eu não lembro, cara. Era uma menina que ela tinha algum problema. E ela foi pedir alguma coisa lá. Não sei se era uma muleta, se era uma cadeira de rodas. E não apareceu um desgraçado pra ajudar a menina. Pô, eu fiquei mal aquele dia, cara. Fiquei mal. Porra, velho, e o Sombra fez isso com você agora, Félix. É, muito triste. É, sacanagem, mas eu não vou desistir não, mas eu vou tentar de novo. Com certeza, mano. Ah, mas segunda você vai ligar. Beleza. Tem que tentar, o cara tá prestigiando a gente. Legal pra caramba. Obrigado, viu, Félix. De Felipe, um beijo aí, eu agradeço a sua audiência. Valeu, cara, um abraço. Valeu, semana aí, valeu. Valeu. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Esser Benjamin. Meu amigo. A demagogia tomou conta dele de uma forma. Demagogia! É, eu sou classe C, eu sou demagogo. É, ele é classe C. Ele é classe C, ele é correria. Sou mesmo, velho. Ele pensa no bem-estar de todo mundo. Eu penso mesmo. Ah. Ele é Maria Nós. É tudo verdade. Ele não é playboy, nada. Nada, é isso aí. Nada, é verdade. Coitado, você vê como ele tá maltrapilho hoje? Coitadinho. Maltrapilho! Olha, todo mundo. Todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, hein? Pô, eu vou te dar a dica, procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. E quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. E para vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam o Esser de novo. Olha só que recall bacana. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Depois do investimento também, eu vou te falar, hein? É campeão. Eu tenho de gente que investe com a Esser, tá com sorriso de orelha a orelha. E aproveite também, vá conhecer a Esser Store. É uma loja da Esser com todos os empreendimentos, é super legal. Fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, lá em Santo Amaro. É a Esser Store. Se você preferir, acesse o site www.esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil, que casa agora, vai casar dia 16 de outubro, ela falou que achou o príncipe encantado dela. Um abraço pro Guilherme, grande corintiano, e pro Adilson também, outro grande corintiano. É essa, Zombinha! Olha o avião do estádio passando aí, ó! Opa! Ó, e hoje é o último dia que passarão os aviões, hein? Segunda-feira, o primeiro ouvinte que ligar ao vivo aqui no Estádio 97 vai ter a chance de dizer quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar em qualquer dia do programa e tentar ganhar a viagem para ir a Barcelona. Daqui a pouco a gente fala mais da promoção, tá bom? Agora vamos trazer mensagens através do aplicativo da Energia. Sombra, só corrigir uma informação aqui, por causa que não pode ter dois grandes jogos em São Paulo ao mesmo tempo. Palmeiras e São Paulo jogam no Morumbi, e Portuguesa e Tombense jogam no Canindé. Você fala assim, não pode ter dois grandes jogos. O da Portuguesa é bem mais importante. O jogo da Lusa é às 4 horas da tarde no Canindé, no domingo. Vai passar onde? Ah, eu vou estar lá pessoalmente, cara. Eu vou estar lá. Um abraço pra todo mundo da Lusa. Tá certo. O Glauber Menezes. O que que esse Zé Ruela do Portuga tem que falar do Palmeiras? Já era, perdemos no domingo. É, aqui no começo do programa, o Portuga... O Palmeiras nunca foi tão favorito. Não, não garanti nada, não. Ele falou assim que aí, o Palmeiras nunca foi tão favorito contra o São Paulo, no Morumbi. Você concorda com isso, Ricardo Laurenti, da categoria de base palmeirense? Cara, eu acho que lá no Morumbi é complicado, mas o Palmeiras vem bem, vem com o time bom. Se o Zé Roberto jogar ainda, dá uma... Depende, o Marcelo acho que tem que colocar um time ofensivo pra cima do São Paulo. Não tem que vir com Amaral e Thiago Santos. Eu colocaria o Zé e o Robinho, todo mundo no meio, e vamos pra cima. Você não acha que o Wilder pode Fazer um salseiro não, ali não. Em cima do Zé Roberto, não. Não. Não? Wilder, não. Mas o Roberto é um cara que é um cara que tem que ser bem protegido. Não, mas o Zé Roberto. Não, não, ó. O Garrincha da Farc. Não, o colombiano driblador. Mas, o Palmeirense. Mas você viu o São Paulo? Você viu São Paulo e Vasco quarta-feira? Ah, mas contra o Vasco. Não. Quem é lateral do Vasco, Sombra? Eu sabia que eu vou falar. O cara trabalha de bilheteiro no metrô carioca e qual joga nome no Vasco. Do lateral que o Garrincha driblou lá naqueles lances de 1962. Aí é só o RG que sabe. Qual é o nome? Ele chamava todo mundo de João. Então. Você vai ficar falando todo mundo de João. Ele não sabe o nome do cara do Vasco, mas não sabe o nome do cara que o Garrincha driblou. É o João, boa, Bá. Como é o nome do lateral esquerdo do Vasco, menino? Você conhece tudo. É o Cristiano, não é? Não, não, é aquele que jogou no Grêmio. Como é que é o nome? Jogou no Grêmio, jogou no Botafogo, um ruim para... Júlio César. Ruim final de carreira pra caramba. Jogou no Grêmio, jogou no Goiás, se não me engano. Esse aí, grosso pra cacete. Ô, Sombra, é só o Vasco. Direito pô, tá lá jogado. Ô, Sombra, o Neymar do Nordeste tá machucado? César. Não, por quê? Tá no banco? Não, na Copa do Brasil ele já tinha jogado pro Vitória. Ah, já tinha jogado, né? É. Ah, tá. O Nelson Galo. Maria, a música do bar. Oba, oba, oba. O Nelson Galo. O que vocês me dizem? Rola na rádio Peão que as datas dos jogos da Copa do Brasil já estão definidas. 21/10 no Morumbi e 28/10 na Vila. Isso é real? Precisa ver se o Santos passa do Figueirense, né? Que eu saiba, não. Eu não acho que isso é real. Passar todo mundo... Acho que eles vão planejando, né? Caso passe esse, passe aquele. Provavelmente já tem datas pré-definidas, né, Sombra? Até por conta do calendário. E eu vi gente falando que o Santos devia jogar o jogo no Pacaembu. Não sei. Acho que a casa do Santos... Não, mas o Santos ele vai jogar no Pacaembu contra o São Paulo? Não, contra o São Paulo, por exemplo. Tá, o que você acha? Eu prefiro na Vila. Por mais que eu goste que o Santos jogue mais aqui no Pacaembu... Eu acho que esse jogo aí tem cara de Vila Belmiro mesmo. É melhor pro Santos. O Paulo Melo, 100% concordando com o Mano. Ninguém é maior que o São Paulo. Está cavando a demissão para sair como injustiçado. É, a voz do povo é a voz de Deus. Eu empresas mudam porque necessitam. Se não está satisfeito, peça demissão. De saco cheio com estes anjos. Pois é. Aí, o Alexander Mendes. Além Mendes, amigo do R3 que está aí no estádio. Do Papo Torcedor. Papo Torcedor? Que porra é essa de Papo Torcedor? É um grupo no WhatsApp. Ah, entendi. Tô falando em grupo no WhatsApp, posso mandar uns abraços aí? Deve. Já? Fala aí, coitado, vai, fala aí. O outro que manda um monte. Não, é o Palmeirense. Manda muito. Manda aí, o outro manda muito. Não manda muito que o R3 tem mais 15 minutos de abraço. Vai, Fernando. Vou mandar um abraço então pra molecada do Insper lá da faculdade, pros Leleques Pesados, que é o grupo do Whats, Gigantes da Resenha, que é o meu time de futebol, pros peladeiros do Portal, que eu jogo bola lá todo domingo. E pra Sandra pai, Pinelli. Pra Sandra pai, Pinelli, né? E pro meu pai. Meu quem, pai que é essa que você falou antes do seu pai? É uma mãe de um amigo meu. Mãe do amigo que você tá? Exato. Você mandou um meu pai agora que parecia o Supla. What's up, mano? Meu pai. Meu pai é Eduardo. Meu pai é o maior fã de vocês. Eu escuto vocês e gosto de futebol, tudo devido a ele. Na verdade, o Santos me emociona. Vamos conseguir a vaga e o título da Copa do Brasil. Lembra dele? Sumiu. Sumiu. Sumiu nada, tá por aí. Bom, o Ale Mendes, amigo do R3 que tá aqui, fala, pede pra ele falar da aposta que o Paulinho vai pagar churras se o tribunal... Mas quem é Paulinho? Você quer falar dos amigos, fala lá com meu ele. Meu Deus, quem é Paulinho? Quem é Paulinho? Você tem uns amigos loucos, né? Esse Ale Mendes aí deve ser feito de droga ou de remédio. Ah, sabe? Bom. Não fala mal dos remédios. O Wilsinho Matos. Não, o remédio tá aí, gente, pra colaborar com o ser humano. Mas quando eu falo isso... É a tecnologia isso, em favor do homem. Quando eu falo isso que a química tá aí pra ajudar o ser humano, você me critica. Não, mas você usa pra outros fins escusos. Ué, mas aí, velho, cada não. usa pro que bem entender. Não, lógico senhor. Lógico que é, não, claro não. que é. Não. Eu sou a favor da... Não, pera lá. É que vocês deturpam o que é dito. Puta, agora mais duas horas. Eu sou um cara... Eu não aguento mais, velho. O que você fez com esse moleque? Não, e o que eu falo isso pra ele? Ele fica putinho comigo. Ele fala duas horas a mesma coisa... E de novo, já a mesma história. Olha, se você não tivesse mexido o saco. A gente já sabe. Olha, eu sou a favor da discriminalização do doping. É a química a favor do esporte. É um aditivo que ajuda. Tem que liberar. Todo mundo já ouviu 100 vezes isso. Todo mundo já ouviu 100 vezes você metendo pau no ganso e você fala toda vez. Eu não, porque você toca no assunto toda hora. O negócio é o seguinte, Sombra. Que nem o Vasco que deu azar. Desde a primeira rodada ele fala isso. Eu sei que pode parecer um absurdo, mas é verdade. Eu acho que a audiência é rotativa. Temos novos ouvintes a cada dia. É, eu sou a favor, Sombra. Não é que eu uso, tá? Não. Mas não é que eu uso. Não. É uma espécie de emoji que ele não usa, mas libera. Eu sou a favor da descriminalização do doping, sim, porque o doping tá aí pra ajudar todos os atletas, cara. Fazendo. Não sou a favor. Não sou a favor da legalização. Legalizar é você ir lá na esquina e comprar lá. Descriminalizar é você dosar o uso. Você não é mulher grávida, mas vai lamber um tijolo. Vai chupar um tijolo. Ô, você viu quantas mensagens chegaram disso aí? Vai chupar um tijolo. Tem um cara que falou que a mulher chupava o cotovelo dele. Você viu? Você viu? Minha mulher começou a chupar meu cotovelo, o cara mandou pra mim. Olha aqui, o Wilsinho Matos. Existe esse estudo, viu? Inclusive, obrigado aos cientistas aí que estão desmistificando isso daí. A mulher faz isso aí pra ferrar o mar. Para que você já te deu problema. O Wilsinho Matos, na boa, esse comentário do mano sobre o Osório mostra perfeitamente o pensamento da população brasileira. O problema do Brasil não são os políticos, é o povo brasileiro, porque os políticos também vêm do povo. É, Wilson, mano, vai agora, a voz do povo, a voz falou, de Deus. Falou e não falou nada. Falou e não falou nada. Tá descontente? Já que a multa dele não existe no contrato, vai embora. Pega a malinha Louis Vuitton dele e volta lá pra Colômbia. Vai dirigir um time do cartel de Medellín, que o raio que o parta. Tá certo? Agora tá insatisfeito, tá cheio de mimimi, vai embora. O que o prende aqui, já que o contrato não tem multa? É que eu acho que muitas vezes existe uma paciência demasiada com um técnico estrangeiro. Se fosse o Papai Joel que tivesse colocado o Carlinhos pra jogar de ponta e tivesse colocado talvez o Breno pra jogar de volante, tá todo mundo ironizando. O Breno de volante tá indo mal? Não tá indo mal, Portugal. Não, tem que citar os dois lados, né, mano? Não é ele erra e acerta. Eu não tô falando se o cara tá indo mal, se o cara tá indo bem. Sim. O Carlinhos, quando jogou um pouco mais avançado, não tô falando que ele foi mal. Mas, por exemplo, o Sérgio Santana que faz isso daí, começa a falar, o Papai Joel... É o professor Pardal, começa a ridicularizar o cara, tá certo? Inclusive, todo mundo achando bonitinho, o Osório, ai, que legal, o Osório tá aprendendo português, olha que bonitinho, ele se esforça. O Joel, quando foi tentar falar inglês, a mídia brasileira começou a chamar o cara de idiota. Tá certo? Então quando é um estrangeiro tentando aprender o português, todo mundo, que bonitinho, o Osório é do cacete. Quando o Zizão aprendeu a ler, o Zizão era até comercial. Calma. O Osório aprendendo português, ah, é bonitinho pra cacete, olha que lindinho, ele tá tentando se esforçar pra falar português. O coitado do Joel Santana, quando foi falar em inglês, todo mundo começou a falar, tá vendo, esse cara é uma mula. Você tem xenofobia. É não, pelo contrário. Não é que ninguém eu tô expondo ninguém fatos que ninguém tá expondo. O mano tá inventando coisa, ninguém chamou o Joel de mula. É não. Que o Joel tentando falar inglês era ridículo. Uma coisa muito engraçada. Engraçado. A gente não sabe se no país do Osório... As pessoas vêm do Osório falar português? Em português, também não estão achando engraçado. Assim como a gente também achou engraçado quando o Vanderlei Luxemburgo e o próprio senhor mano aqui fez um monte de brincadeira. Quando o Vanderlei. Sim, senhor. Quando o Vanderlei começava a falar um portunhol muito esquisito. Você zoava mesmo o professor. Zoava demais. Zoava o professor. Zoava demais. Outra coisa. Não zoava nada. Que ninguém tá protegendo o Osório, não. As limitações das pessoas. Se o Osório fizesse inversões de posições e o São Paulo. Se o Paulo estivesse brigando pra não cair, aí todo mundo ia estar aqui metendo o pau no Osório. Você tem que falar os tombos que ele toma e as pingas que ele bebe também, parceiro. É quando ele acerta no Breno, tá tudo bem. Quando ele erra. O problema não é o Carlinhos na ponta lateral. O problema é o Carlinhos, ele é ruim. Vocês são muito nossos. Na minha opinião, o Carlinhos é fraco. Ele pode jogar na ponta lateral. O treinador acima da entidade, que é o clube. O mano, ele quer achar alguma maneira de fazer o contraponto. Vamos lá, mano. O Osório foi embora. Tá bom, vou fazer uma pergunta boa pra você. O Osório foi embora e você é o diretor de futebol de São Paulo. Quem que você contrata agora pro técnico de São Paulo? Mas eu não tô falando que tem contrato ninguém. Mas vai. Eu sou a favor da permanência do, do treinador. Saiu o Osório. Só que eu acho que o Osório tá fazendo o que o Schettino fez com o barco. Não, tudo bem. Saiu o Osório. Ele viu que o barco tá afundando, o navio tá afundando, ele tá picando a mão. Saiu o Osório, você contrata quem? Falando sério. Oi, quem que você contrata? Ninguém, falar. Não tem. Posso falar, juro, você tá ficando esclerosado. Você repete 100 vezes a mesma mas coisa. Mas é a minha opinião, mas, cacete. Mas de novo, muda o termo, mas pelo menos. Mas o assunto é esse, porra. Porra. Olha aí. Que merda, o assunto é esse, eu vou falar o quê? Não, mas usa outra comparação, você é o rei das comparações. Por exemplo, o dólar tá 4 reais e qualquer coisa. O cara vai falar, não, o dólar tá 2,50, idiota. Se o dólar tá 4 e pouco... É idiota, isso aqui é uma coisa. Você pode arrumar outra... Mas minha opinião é essa. Pô, mas toda vez a mesma coisa, fala 100 vezes. Mas vale se o assunto é Osório, não, eu vou falar outra coisa. Você é o rei da comparação. Ó, Osório, vou mudar então. Osório. Pronto, pelo menos ó, isso. Se tiver a possibilidade de você dirigir a seleção mexicana, eu sou a favor de você dirigir a seleção mexicana, tá bom? Muda aí. Olha, o Francisco Maggio. Tá faltando minha opinião? Vou mudar então. Eu faltei a tua opinião. Falei pra você, você tá repetitivo. Mas o assunto é esse, cacete. Pô, mas você tá repetitivo, você fala 100 vezes a mesma história. O Francisco. Eu tenho que falar, João Rato. Não é? O Francisco, olha, por que você não faz o mesmo e participa? Pô, porque não dá. Eu não vou falar nada, vocês vão pedir pra eu participar. Daqui a pouco ele vai falar do doping de novo. A química, por favor. Para de viadagem, vai. Então, não vai nada. Aí ele vai falar que o Vasco tá dando azar. Larga de bichice. Larga de bichice, mano. O Francisco aqui já tem um moto. O Francisco Maggio fala aqui. Esse meio é bom. Vendo Fusca 78, único dono. Tá valendo, tô vendo por 500 mil euros. Pode confiar que vale. Foi o mano que avaliou o carro pra mim. Abraço e chupa Portuga. A última parte eu não concordo com você, que é um chupa pra mim, mas você tem razão. O mano põe o preço que ele quiser no jogador dele. Precisa ver se alguém vai pagar. É verdade. O Carlos Bruno Laurenti. Eu não pus preço em nada. Quem reza isso é o contrato. Existe uma multa teu clube em cima de tá. tempo de salário. Vamos corrigir então. O teu clube põe o preço. Salário. Você acha que tá normal, o clube põe o preço que quiser. Lógico. Porque a multa pro exterior, inclusive, ela é regida assim, não tem uma fórmula, não. Pro exterior não tem pra fórmula. Pra cá é em cima do salário só, né? E pros caras tá cara que gera bom, tá melhor ainda vir comprar agora. Uma beleza. Pô, agora tá lindo. Tá lindo. Agora o cara vem aqui, se bobear, ele leva, ele compra no atacado. Ele freta um avião de jogador, fala, vem um avião. É, compra, ó, me dá 20 aí. Aqueles cargueiros russos, né? Gigante, né? Agora tá fácil. O Carlos Bruno Laurenti. Será que esse Ricardo aí, palmeirense da categoria de base, é meu parente? Mas eu sou o Timão. Um abraço, sou fã de vocês. Queria um boné. Ô, Laurenti, tem uns bonés lindos do Estádio 97. Estão à venda na loja do Estádio 97.com.br. Já acessou? A loja do estádio tá com produtos legais demais, hein? Vários produtos dos times e também agora a linha do Estádio 97. Tem moletom do estádio, tem camiseta do estádio e tem os novos bonés do Estádio 97. Loja do Estádio 97, tá bom? A loja online do Estádio 97. Vai lá, confere. Loja do Estádio 97.com.br. E também tem mochila, já foi... Já viu, estranho? Vi sim, Sombra. Estranho não, Santista. O R3. Eu comprei... Você não é estranho, já tá ficando até... Eu comprei uma caneca, comprei um chaveiro pra minha namorada. Agora eu quero a mochila e o moletom. Tem um moletom camuflado lá, sensacional. Moletom camuflado? Esse eu não vi. Não, minto. O moletom não, o boné. Boné camuflado. Ô, Sombra, qual que é o nome? É Carlos? Carlos Bruno Laurenti. Não conheço, só se meu pai deu uma fugidinha ali, mas não tô sabendo não. Mas não deve ser, porque filho corintiano, meu pai não ia... Não ia aceitar, não. Você não vai perder a pelinha antes de começar a querer deixa o cara, rapaz. É verdade, mas você não acha que isso, de repente... Eu nunca dei essa bugada mesmo em ninguém, mano. Luta, velho. Você morrer agora, você ganha asinha, velho. Nossa, não. Que loser, mano. O Domênio é melhor que o maluco, mano. Quando você tem asinha? Minha avó tá assistindo, pô. Tá ouvindo. Ganha asinha, mano. Para com isso, mano. O Domênico tá super preocupado, por exemplo. O Domênico é palmeirense. Bah, adora essas coisas. O Domênico doente daqueles, assim, louco, né? Pai fanático. Mas a filha começou a vir pra casa com uma história de tipo... Pai, e se eu pudesse torcer pro Corinthians, etc e tal? Né? Usa. Como que seria isso? Expulsa de casa. Hã? Expulsa de casa. Como assim expulsa de casa, rapaz? É filho. Só por causa de time você vai expulsar de casa? O pai do Bar era palmeirense. Seu Osmar. E aí? Ia expulsar de casa? O pai do mano é São Paulino. Virou isso aí, mas tá, morou lá. Isso aí, rapaz, uma referência pra família. Mas você não acha que é o caso do Domênico é um caso à parte? Você não acha que o Domênico é um caso à parte? É, o Domênico é um caso meio complicado. O Domênico dá choque na filha pra ela voltar a ser palmeirense. O Domênico deveria ser objeto de estudo, velho. Também tem uma máquina de choque, cara. O cérebro dele deveria ser removido após a morte? Cara, não, porque é perigoso. É perigoso se você fizer isso. O Domênico é um capítulo à parte na história da humanidade, velho. Você acha que sabe que o cérebro dele tem um alien lá dentro? Não sei. Alguma coisa. Domênico, eu repito, ele tem que ser estudado. Deve. Já o outro rapaz aí, o que foi criado lá, que nasceu no Instituto Biológico da Vila Mariana. Ah, o Mota? Não, parece que hoje você não vai zoar, não. Hoje eu sei o que aconteceu. Mas o Mota é um ser unicelular, né? Mas hoje eu tenho que dar. Hoje eu vou defender o Motinho. Vocês não vão atacar, não. O Mota é um batraco. O que acontece? O Instituto Biológico da Vila Mariana hoje faz uma festa. E hoje é a data que ele foi. Não sei como a gente pode falar. É verdade. Não é que é aniversário do Mota, porque o Mota nem. Ninguém sabe. Você assistiu o estranho? Foi germinado, talvez. Você assistiu o Exterminador do Futuro? Assisti. O Schwarzenegger, ele não cai do céu? Uhum. Ele não tem nome, ele não tem... O Mota é isso. Ninguém sabe ao certo o dia que ele nasceu. Outro dia fomos fazer lá uma varredura em Santos, que ele disse que nasceu lá, não achou nada. Sempre teve incêndio. Não tem foto, não tem nada. Nada, né? Ele fala registro. Sempre que teve um incêndio. Ele foi entrar no Morumbi a primeira vez para conhecer o São Paulo em 2009... Hoje o Instituto Biológico da Vila Mariana tem lá no acervo dele dizendo que hoje, dia 25 de setembro, é o dia que não sei como é que a gente fala, se ele foi... Sei lá. Não sei como é que fala. Porque ele foi fecundado, sei lá, não sei. Então ele foi lá que tem uma comemoração, tem um brunch com Mota no Instituto Biológico da Vila Mariana. É verdade. Motinha... Mas é meio triste isso, né? E hoje vão apresentar pra ele os pais, né? Hoje os pais verdadeiros, sim, né? É uma que molécula... e uma bactéria. E parece que é de lá. É uma ameba. É? É uma ameba. Botinho, cara, muito legal isso. Duas amebinhas bonitinhas, tá? É. Imagina o Moto escutando isso agora. Escuta, velho. Tá vendo ele tá agora? Vendo corrida de submarino lá no Ibirapuera, naquele negócio lá. Para, velho. Esse cara acredita na história do Moto. Essa Moto, hora ele Moto deve é o maior mentiroso da história do rádio. Essa hora ele deve estar brincando numa ola. É. Não é não, mano? Numa ola, não. Brincando na ola. Dúzia de ola. Experimentando novos sabores. Novos sabores. É, ele, ola, ele é degustador de ola. Aê, Motinha. Degustador de ola. Ele deve estar todinho do burrito. Será? Ele Motinha degusta um. Jeito, né? Ele gosta. Ô, Motinha, você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais. O Mota é o único cara que transa e não pode dirigir depois. Por quê? Não é porque ele senta, por causa do bafômetro. Não, pode sim, é só essência, velho. Ah. Ó, mas ó, amigão, você que tá sempre na noite e não quer que ela termine jamais, fica uma baita dica, hein? Pra não perder o melhor da festa, tenha sempre com você Camisinha Zola. A marca acaba de lançar a linha Drinks, amigão. Ó, tem os produtos Ola Morrito e Ola Energético. É legal pra caramba, velho. Isso aqui é bacana pra você mostrar pra mulherada. Pega e fala, ó, vai um energético aí, a menina tá tomando um gorozinho na balada, aí ela fala, vai. Aí você saca da camisola, tá certo? Mostra a ola pra ela, tá certo? E fala, ó, vou colocar na piroca, mano. É isso aí. Que bonito. Vou colocar na piroca. Essa funciona, essa funciona. Que bonito. Ó, saca, mostra a ola energético pra ela, encapa a ferramenta e vai pro arrebento, velho. Camisinhas merda. Com sabor e com cheiro dos drinks mais pedidos em qualquer lugar, velho. Ola Morrito e Ola Energético. Bacana demais. Sabe como é que é, né, amigão? Pra cada pegação, um novo brinde. E com a Ola, amigão, viva a pegação. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui, Benjamin Bach, e disser Ola, viva a pegação, o cara ganha na hora um kit Ola pra dar uma marretada. Beleza, é isso ai, aí. Ai, cachete, bom, viu, mano? Vamos lá falar. Agora pro momento sem parar do Estádio 97.3. Ouvintes, na sequência, vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. É, Benjamin Puritano. Alô? Alô? Alô? O cara cantou no alô, mano. Quem tá falando aí, velho? Reginaldo Ornaghi Orati Macena. Ih, cacete, repete aí. Não foi em três vezes sem juros. Reginaldo Orati. Ornaghi Orati Macena. Consegui Orati. Baralho. Você não é parente da Orati lá, não, né? Que não, hoje é no Tchobo. Ornaghi, mano. E agora diz que agora tá servindo, né? Tá. Sei lá, pra quê? Não servindo pra quê, né? Mas... Deixa pra lá. Ô, amigão, quantos anos? 30, mano. 30 anos, mano. E qual bairro? O bairro, esse eu quero ver o Dom Benjamino acertar. Mas é só não inventar. Não vou inventar, Dom. Uhum. É, e aí pode consultar o bairro, cara. Então só porque você falou, não precisa nem falar o bairro, eu não vou ver. Não vou, brincadeira, não vou. Não vou. Você desdenhou? Quem desdenha? Não, Dom. Não, Dom, é porque... Não. Ó, Não. Eu escuto vocês só pelo aplicativo. Que time que você torce? Torço pro Corinthians, o bairro é Esplanada. Não vou falar. Ah, bah. Benjamin. Não. Você desdenhou demais, velho. Não desenhei, Bá. Ô, Benjamin. Não, o Bá. Tá vendo? O Bá é o Bá. Você quer falar com o Bá? Bá, participa. Fala com ele aí. É que o Bá é o cara que dá o suporte aí. Não dá suporte nenhum. O Bá dá outra coisa e tirando o Mota, o que ele dá, ninguém gosta. Tá certo. Ô, amigão, mas você trabalha com o que aqui pra nossa ficha cadastral? Eu sou bancário. Ah, bancário, mano. E já explodiram a tua agência ou ainda não? A minha não, mano. Mas ainda não, melhor é o cara, ainda não. Já tentaram passar as notas rosa aí ou não? É uma barbaridade, São Paulo. Na praia, eu não trabalho em agência, mano. Eu atendo só empresa, só numa plataforma. Pô, melhor, né? Isso que o mano falou, não é piada não. Lá na praia não dá mais pra sacar dinheiro, porque os caras explodiram tanto que os caras não põem mais caixa, é difícil. Na Riviera não tem mais lá não. É, Maresias também explodiram lá várias vezes lá. Tem um caixinha dentro do mercado lá, 24 horas lá, aquele banco que atende vários lá, mas o caixa de agência não tem mais não. Mas ó, amigão, no Brasil é o único lugar que o caixa 24 horas fecha às 10 também. Não, ele não é 24 horas nunca, é bacana. É verdade, né? Porra. E o amigão, você torce pro Coringão? É lógico, né? Tá vendo como o Bá é o cara? Ele já colocou o hino aí no fundo já, ó. Boa aí, ó. O Bá é o cara, mano. O Bá é o cara e o Mano é o único cara coerente e o único cara daí da mesa que responde a todas as mensagens do Twitter. Aí, é o povo que diz, mano. Ele é anda povo, respondendo, cara. Até demais ultimamente. É, mas é legal. Mas eu vejo cada treta dele. É o único que não faz porra nenhuma e tem tempo. É. Tem paciência também. Ah. Não, eu sou igual o pai do Cris, mano. Eu tenho dois empregos. Né? Isso. Todo mundo odeia o Cris, é. Pai do Cris. Seriado é bom demais, né? É bom. É o melhor que tem. Muito bom mesmo. Da hora, mano. E vocês são todos incoerente, porque o Mano falou no começo do ano que três times de Santa Catarina iriam cair e todo mundo apedrejou, mano. E vai cair os três? Lógico que não vai. Você tem a gravação? Não vai. Claro que vai. Você tem a gravação? Não, ele falou mesmo. Você tem a gravação? Não, eu não tenho, mas ele disse. Você tem a gravação que a gente apedrejou ele? Não, isso aí não é. Pra variar, tudo que eu falo aqui eu sou apedrejado. Chupa. Ué, vamos ver a cápsula do tempo desse fanfarrão aqui. Vamos ver o que ele escreveu lá. Precisa ver se tem os três caindo lá. Caiu os três já? Não caiu. Deus tá vendo tudo isso aí. Você acha que caiu os três? Falando sério. Mas tem três já na zona e um que tá beirando ali. Só não apareceu na zona porque ganhou das meninas no final de semana, né? Quem é as meninas? As meninas do... Sua irmã jogou? Respeita o vídeo. Olha, a irmã dele jogou, respeito, sua irmã joga bola. De lateral. Não, cara, o Sombra agora destilou todo o ódio dele, cara. É, ele não aprendeu absolutamente nada com a catequese que ele fez. O Sombra é catecismo, cara. É verdade, velho. Se fosse judeu, com Yom Kippur, que é o dia do perdão também. Você fez catecismo, mano? Fiz. Junto com seu irmão? Mesma salinha? Sim. Que bonitinho, não aprenderam porra nenhuma. Como não aprendi? Sem seu irmão, porra. É, eu aprendi sim, cara, que as pessoas elas não podem ter esse ódio demasiado. Ah, tá. É natural que em algum momento da sua vida você possa sentir raiva, mas isso não faz bem pra você. Por isso mesmo que no mesmo momento que eu sinto raiva de alguma coisa, eu acabo meio que pensando que a pessoa pode se arrepender. Mesmo que a pessoa tenha me feito muito mal, falando, essa pessoa, ela deve ter algum motivo pra ter feito isso, mas eu tenho certeza que ela não é ruim assim. Isso. Eu penso assim, cara. É igual quando você falou dos escoteiros, lembra? Não, mas é verdade. Uma vez eu critiquei os escoteiros aqui. Um cara que fala mal do escoteiro, não, você acha que é boa pessoa? Eu me arrependi mesmo, cara. Eu me arrependi, porque o escoteiro não faz mal pra ninguém. Então, por isso que eu acho legal isso que você fala. Que, por exemplo, as pessoas fazer o bem pro próximo. É verdade. Agora, ironizei os escoteiros e foi um ato equivocado. Agora você falou. Agora... Eu fui muito infeliz naquela coisa. Você é um infeliz. Não, mas é raro isso acontecer, porque você é um cara, um bom coração, um cara que tem, né, a palavra junto a ti. Ai, cara. E, pô, tinha um cara que trabalhava aqui na rádio que era extremamente estúpido. E do mal. Um cara que falava assim, eu espero que o ônibus te atropele. Tomara que o ônibus passe em cima da tua cabeça mil vezes. Que você caia de um penhasco. Mas não era de coração. No fundo, eu tava desejando mesmo que Deus acompanhasse ele. Pra onde? Não, pra que ele tivesse uma noite bem feliz, cara. Eu não penso assim. Quer dizer, você deseja felicidade e pro cara morrer despedaçado. Não, mas é que é parte do personagem, assim, pra dar aquela. Sabe, é como se fosse uma hipérbole aqui. Eu tô exagerando, mas eu não desejo aquilo. E o dia que você mandou o anão procurar Branca de Neve no ar? Mas o cara começou a me ofender. Ah, e pode! Não, o cara me... Você falou... Tu falou, é micharia. Vai procurar sua mãe lá. Chamou o cara de micharia, pô. O cara mandou um e-mail muito mal educado, cara. Muito mal educado. O que ele disse? Chamou a menina de vaso. É, cara de vaso. Cara de vaso. Você chamou. Ah, mas isso aí... A menina morreu. Morreu. Nossos sentimentos aí. É. Essa menina, essa minha é verdade, essa menina há algum tempo tinha sido. Apareceu. E que era uma menina muito legal, mano. Era a Gláucia. É, mas a Gláucia, você chamou, você me chamou. A Gláucia. É, ela vinha aqui direto. Legal, e as mulheres grávidas, o que você falou delas ontem? Então, tão feliz com você pra caramba aí. Eu só divulguei aqui um dado científico, velho. Uma pesquisa que aconteceu. E quando você manda a mulher lavar a louça lá no Bourbon, não, você acha que o seu cara só faz o bem? Eu tô vendo. O anãozinho tá até hoje procurando um livro de história lá. Cara, ó, eu tinha feito eu tinha comentado uma situação aqui, sei lá, por exemplo, num ônibus lotado, como é que o anão faz pra segurar no puta que pariu do ônibus? Mas é verdade. Aí o cara ficou bravo comigo, achou que eu tava ironizando. Aí claro, velho. Aí eu falei, eu não tô brincando, tô tentando viabilizar aqui uma alternativa pra que você não possa se dar bem, porque senão você vai segurar onde? No binguel de alguém que tá do lado. Ah, mano. Mano. É verdade, velho. Mano. O anão. Aí o cara começou a me xingar, mas me xingou muito. Ele, ó, ele falou, acho que 4 megas de palavrões no e-mail. Ô, mano, mas... Eu falei, eu vou contar pra sua mãe a Branca de Neve, né? Mas teve uma vez, mano, que ligou um cobrador, o cobrador começou a falar aí do Corinthians mal, não sei o que, você falou assim, tomara que... E ele tava trabalhando na hora. Você falou assim, tomara que entre uma gorda, tem que passar na catraca, ela entalhe e comece a peidar aí pra de você. Você falou isso também. Isso é coisa de cara bonzinho? Não, mas isso deve ter sido antes do Yom Kippur. Yom Kippur. Aí depois, você pra lá. Aí... Não, mas é verdade, velho. Eu sou um cara hoje com a alma purificada. E do Shaid, que você falou? Que fez o cara quase desistir do futebol. Não, aí eu me arrependo também. Porque aí eu tá se arrependendo de coisa pra caramba. Não, eu só me arrependo aí dos escoteiros e do que eu tinha dito do Shaid. Mas do resto aí é tudo brincadeira. Mas ô, amigão. Amigão? Aí, mano. Tá aí. Tudo aí, bem? Reinaldo. É, antes da gente falar do Corinthians, amigo, eu vou fazer uma pergunta pra você aqui com relação à seleção brasileira. O Firmino foi cortado e o Ricardo Oliveira foi convocado. Achou justa a convocação do Ricardo Oliveira? Ah, mano, o Ricardo Oliveira é um cara que vem fazendo gols aí pelo Santos, né? Mas é um time que é totalmente dependente de um único jogador, né? Tem um ou outro ali que se ressalta um pouquinho, mas é um time que depende dele, né? Agora, eu acho que o mais justo seria o Wagner Love, né, nossa, cara? É o... Ah, não, para aí. Pera. Você tá querendo insinuar que você é a favor da convocação do Wagner Love pra seleção brasileira, é isso que eu tô entendendo? Não, português é zoeira, cara. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Mas eu entendi certo, tá zoando. Então tá bom. O que o ouvinte disse, mesmo brincando, ele não deixa de ter razão. Ah, não. Porque, ó, você para pra pensar, o Dunga convocou aí, já. Aí, olha o que você faz. Ó, o Gil, tá certo? O Elias, agora, o Renato Augusto, o próximo da lista do Corinthians, possivelmente, que se tiver uma oportunidade de ser chamado, será o Jadson. Ué, eu não acho absurdo. Mas não. O Palmeiras, fala aí, o que você tem a dizer? Você disse ontem que o Ibrahimovic seria banco do Wagner Love. Não, eu disse que ele chegaria aqui para brigar por posição. Meu Deus! Você tá maluco, mas é você verdade. Tá maluco. É um cara que tá chegando agora. Você não se arrepende agora, disso, agora, mano? Nem um pouco. Disso você devia se arrepender. Isso o cara, é pior que o cara vai chegar, não é. Isso o cara é vai chegar ofender. Agora para jogar no Corinthians, é bacana. O cara não tem isso que jogar ofender a inteligência das pessoas. Não, é não. O cara pra jogar no Corinthians, não, tô chamando de burro, tá não, chamando pelo contrário, a população pelo contrário. De burro, é. Não, pelo contrário. O cara pra jogar no Corinthians, bacana, ele tem que chegar e mostrar dentro de campo que ele pode. Você é um tapa na cara da sociedade, velho. Não vai chegar, sou o Ibra aqui, namoradinho do Piquet e vou jogar. Não é assim não, velho, não é assim que a coisa funciona, não é assim que a banda toca, mano. E por falar no Coringão, amigão, o Corinthians será de fato campeão brasileiro? Ou você acha que algum outro clube, aqui no caso Atlético Mineiro ou Grêmio, possa fazer frente pro Corinthians? Mano, eu acho que esse título ou é do Corinthians ou é do Atlético, e isso vai ser definido na 33ª rodada, ou quando se enfrentam Corinthians e Atlético Mineiro. Ali vão faltar mais ou menos uns 15 pontos para acabar o campeonato. A gente deve estar com algo em torno de 12 ali na frente do Galo. E se o Galo não ganhar do Corinthians, aí pode entregar a taça naquele jogo mesmo. Pode marcar aí, ó, 33ª rodada. Entregar pra um dos dois, né? Não, aí pra o Corinthians, né? Com 12 pontos na frente. Chegar lá, né? Não, mas eu acho que o Corinthians ele tem que, mesmo diante desse confronto direto contra o Atlético, ele tem que chegar ali com uma diferença boa ainda de pontos. Se não for de 5 pontos, que seja de no mínimo 3. Porque se empatar, por exemplo, numa dessa o Atlético ganha do Corinthians e empata o número de pontos aqui... Aí vai ter que já fazer a diferença aqui pelo número de vitórias. O Corinthians ele tem uma vitória mais que o Atlético hoje, mas caso permaneça essa diferença até o confronto na 33ª rodada, esse número igualaria. Aí depois aí o próximo critério de desempate, a gente vai pro saldo de gols. O Corinthians hoje ele tem um saldo de gols aí favorável. Ele tem um saldo de 24 contra 18 do Atlético. O Corinthians ele pode se safar por isso também. Mas eu acho que independente disso, cara, o Corinthians ele tem que tentar pelo menos ter uma vantagem boa aí de pontos. Que seja, vai, 4 pontos ou no mínimo 3. Pra pelo menos aí já não depender desse jogo. Mesmo porque essa vitória a mais, se o Atlético ganhar o Corinthians, some, né? Então, fica tudo igual, vai pros gols, né? Então aí a diferença vai pro saldo de gols. Mas, ó, amigo... Teria que o Corinthians perder 3 rodadas e o Atlético empatar 3, né? Porque a quantidade de derrotas do Corinthians é muito baixa. Então, para empatar tudo em vitórias, empates, derrotas, o Corinthians teria que perder 3 e o Atlético empatar 3. Se eu não me engano, o Corinthians tem um jogo contra o Atlético Paranaense fora, que é um jogo que eu acho que é complicado. É um jogo, na minha opinião, agora precisa ver o que o Atlético Paranaense vai estar fazendo. Vamos supor que o Atlético Paranaense ele ganhou o jogo contra o Brasília pela Sul-Americana pro Atlético Paranaense e o campo tava lotado. O Atlético, pro Atlético, a Sul-Americana importa. No Brasileiro não vai mais pra lugar nenhum. Mas já não vai hoje. O Atlético então, Paranaense tem 30 é aí que tá. Pontos. Se o Atlético decidir poupar, o Corinthians vai pegar um Atlético Paranaense muito fraco lá na Arena, pode ganhar o jogo. Agora, o Atlético completo na Arena é um jogo difícil. Pra mim, Corinthians e Atlético na Arena. Não. O Atlético é um time difícil, mano. O Atlético Paranaense. Com a torcida aí, lá do lado dele, ele é bem forte. O Atlético Paranaense agora já tá mostrando aí pro que ele veio. Sim, ele vai jogar Sul-Americana. Ele vai jogar Sul-Americana. Na zona intermediária. É. O Atlético Paranaense aí, ele vem de uma sequência aí que dos últimos 5 jogos ele não venceu nenhum. E os 3 últimos ele perdeu. Do Coxa, inclusive. Então, acho que tá complicada a situação dele. Uhum. Mas, ô, amigo, manda aí seu placar, então. Corinthians e Figueirense no domingão. Corinthians, Figueirense e Corinthians, né? Isso, o jogo é lá. Figueirense e Corinthians, então é 0 pro Figueira, 3 pro Timão, 2 de Love e 1 do Jadson. Boa, mano, tomara, mano. Porque, ó, nenhum time no Campeonato Brasileiro merece ser mais campeão do que o Corinthians. Isso é fato. Isso aí. Deus é corintiano. É, quer mandar um abraço pra alguém, amigo? Eu quero, primeiro um abraço, queria mandar pro Benjamin, que ele gosta muito de abraços, né? E mandar um abraço pra minha esposa, pedir pro RG não tá aí hoje, né? Mas se alguém puder dar no lugar dele um cartão tapa na camurça pra minha esposa que tá escutando vocês aqui no aplicativo, a Dona Larissa. Boa, Dona Larissa. Bonito nome, Dona Larissa. Dizer que vocês são impagáveis, eu mudei do ABC Paulista, onde eu consegui escutar a rádio todos os dias indo voltando do trabalho. Eu me mudei pro interior e eu descobri que tem um aplicativo, e pelo aplicativo eu consigo ouvir vocês. Já são 3 anos que eu moro em Indaiatuba, por isso que eu falei que talvez o Benjinha não ia vir. Grande Indaiatuba, mano. Terra do Deco. É a terra do Deco. Eu moro na rua de trás da escola do Deco, Portuga. Bem eu pertinho fui lá. Aqui. Eu fui e lá, a terra do Mano isso. Também. O Mano vai muito em Indaiatuba, né, mano? Opa! Tenho familiares aí que moram na região de Indaiatuba aí. Adoro Indaiatuba. É nóis, mano. Então eu mudei pra cá tem 3 anos e... Graças a quem criou o aplicativo aí, eu consigo ouvir vocês todos os dias voltando do trabalho aqui para minha casa. Então, queria mandar um abraço para todos vocês aí, dizer que vocês fazem o retorno para casa muito mais agradável. Valeu. Muito obrigado aí pela audiência, meu irmão. Valeu mesmo, tamo junto, meu. E vai Corinthians, hein? É nóis. Valeu! Nóis. Esse é o momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? É o Danilo. Danilo do quê? Danilo José da Silva. Ô Danilo, você tá no cativeiro, velho? Tá falando baixo? Os caras não podem te ouvir? Não, cara, eu tô no trampo, mas agora... Pera aí. Deixa eu ajeitar o esquema aqui. É uma barbaridade, o cara burlando a hora de trabalho, né? É lamentável. E quantos anos, tá melhor? Agora tá bom. Então tá. Mas você pode falar com a sua voz normal, não precisa ficar cochichando não, velho. Não tô cochichando, tem reunião do outro lado, então... Não, mas vai estar na reunião pro inferno. Os caras estão discutindo o quê? Sexta-feira, 7:30, discutindo o quê? Ah, tem empresa que trabalha. Que é séria, né? Tem empresa que é séria. Não, mano, horário comercial acabou. Eu se estou nessa empresa... Sexta-feira, 7:30, velho. Às vezes é demissão. Aí é sério pra caramba. Ó, eu se sou dessas corta pra aí, mim. Véio. Essa é a hora. Eu levanto e vou embora. É de sexta. Eu levanto e vou embora. Se eu tô na você sai andando, eu mano? Embora. Lógico, mano. Uhum. Comercial vai até a 6. Ô, amigão, quantos anos? 3.1. E qual bairro? Capão Redondo. Zona Sul. É, mano. Tudo nosso. Um abraço pro pessoal da Vila Fundão. Vila Fundão ali, Jardim Ângela, Parra. Tudo nosso. E ó, amigão, você trabalha com o quê, mano? Vamos ver. Porque agora ele foi RH. RH, mas aí, mandou muita gente embora por causa da crise ou não? Não, um monte, cara. Não, todas as empresas estão assim, o Brasil inteiro, né? Mas, ô amigão, o que, que você fala na hora de mandar o cara embora? Não, mano, eu não mando embora, não, que eu trabalho com benefício. Ah, e qual o benefício que a sua empresa oferece que é legal, assim, para o funcionário? Vamos ver. Ah, tem o básico, né? O vale refeição, vale alimentação, vale combustível. E quanto vocês estão pagando aí de... academia. Eu trabalhei no vale refeição. E quanto você está pagando de vale aí, mano? 23 por dia. 23 por dia, tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, na Paulista aqui, mano, é embaçado, mano. Você come uma coxinha e um refrigerante com 23. Não, mas 23 não, eu tô tá brincando, bom, mas na Paulista é caro. Tá, mas na Paulista tudo é mais caro. A empresa tá pagando bem. Geralmente aqui, ó, o pessoal paga 12, 13 aqui. Tem empresa que paga isso, velho. Aqui na rádio, não tem limite, mano. O funcionário come até morrer, mano. Aqui não tem melisquência, né? Aqui não tem, miséria, não. Põe o prato na balança lá, mano. Deu 50 conto, a rádio paga, mano. Na rádio ostentação. É almoço, tá almoço, não importa o valor. O cara almoçou, tá... Rádio ostentação, cuidado. Pra alguém pegar esse slogan seu, alguma rádio colocar, eu não duvido. Ah, deixa os caras. Eu não duvido. Ele fica aqui do lado. Eu não duvido, juro por Deus. Eu não duvido. Ele fala essas merda, tem rádio ostentação legal. Vamos colocar. Eu não duvido de nada do vai mundo mal, hoje. Vai mal. Mas, ô amigão, e de vale combustível, aí, quanto vocês pagam? Ah, o vale combustível depende do cargo, né? Tem uns que recebem mais, outros menos, né? Parte gerencial, parte... Não, fala do peão e fala do chefe. Do peão. Do bacana. Vamos lá. Então, na parte operacional é uns R$800, que roda mais, né? Então faz visita técnica. R$800 com. E o outro? Tem balança aqui. Ah, e tem de R$400, tem de R$700, depende, cara. Ah, legal. E que mais de benefício tem na tua empresa? Vamos ver se vale a pena entregar um currículo. Vamos mandar um currículo pra lá. Eu não conheço que tem. Vamos ver se tá valendo a pena. Vamos pra lá, mano. Vamos pra lá. Vamos ver se tá valendo a pena. Tá bom o negócio da empresa do cara, mano. Vocês dão cesta básica, assim, essas coisas também ou não? De Natal. Cesta de Natal. Tem. Natal tem. Mas não vem cheio de lata de atum, não, né, velho? Mano, pode mandar. Atum não, sardinha. Aquelas latas pode de sardinha. Pode mandar. Você gosta, Zé? Pode mandar. Torta de sardinha é bomba? Pode mandar. Uma vez eu ganhei um... de torta pra esquerda. Uma vez eu ganhei uma cesta de ano novo e Natal, que tinha de molho de tomate, velho. Você lembra disso? Mas é dado, velho, você tá reclamando. Ah, mas é muito molho de tomate, porra. Ninguém come macarrão na ceia. Lógico, maluco. Ah, mas você não precisa comer as coisas, não, né? Não, sim, mas é muito... Mas era muito molho, Sombra. Dava pra comer até na Páscoa, molho. Ah, mas é bom, mano. Molho de tomate é bacana, velho. E a empresa do que aí, mano, que você falou? Foi parceira de vocês, é a Philips. É bom. Grande empresa. Sim, da hora, mano. Ah, com esse monte de benefício tem que ser grande. É lógico. Não pode ir. Hora, mano. Sem melisquência, velho. Você tá na área pode. De lâmpada, mano? Não. Trabalho corporativo, né? Manda um e-mail de alguém da área de lâmpada aí, porque aqui no estúdio, de vez em quando, o quê? Os caras põem umas amarelas aqui, velho. Negócio corrido. Os caras põem um lampião movido a querosene aqui, cara. Mas essas que estão aqui são boas. Não essas aqui não. São. Mas o único problema é quando o locutor fica mexendo pra não queimar a careca dele, aí. Essas aí é o único problema. Essas aqui são de LED, essas aqui são boas. Então, mas arrumaram faz pouco tempo, lembra que isso aqui tá aparecendo vai, aqui? Vai, mano, vamos vai futebol, cara, deu 15 minutos aí rodando o planeta. Não, tá pra falar. Que time que você torce, amigão? Aê! Aí sim! Qual é seu nome, amigão? Danilo. Ô, Danilo. E aí, o jogo agora de domingo contra o Inter, você acha? Sem o Ricardo Oliveira, sem o David Braz? Não, sem o David Braz é um reforço, né? Pelo menos isso aí já tá tranquilo. É tão ruim assim o David Braz, cara? Ah, Danilo, eu não acho que seja um reforço. Reforço é a ausência do Erly. Isso sim é um reforço. Não, isso aí é uma dádiva, né? E tomara que o STJD julgue e dê uma punição aí de 2-3 anos, tá bom demais. Você quer tirar ele do seu time, né, velho? Eu quero que ele vá embora já. Você não, vai no jogo... Demais, né? Oi, Danilo? Não, esse cara é ruim demais. Não sei como ele conseguiu virar jogador profissional. Quem? Complicado. O Erley. Puta, eu vou te falar. Olha, eu concordo com vocês. Esse cara é horrível. Olha, esse cara é ruim. Pra mim... Depois que o Leandro Banana fez um pivô nele, girou e fez um gol... Nossa, é ridículo. O cara é ruim. É um lance dos dois piores jogadores que eu já vi na vida. Não, já vi gente pior. Pra mim é um dos piores zagueiros que já passou no Santos. Pelo menos desde quando eu acompanho o Santos, pra mim foi um dos piores na história. Pra você, Danilo. Ah, foi sem dúvida um dos piores zagueiros. Não, mas, ó, R3, falando sério, o Santos teve umas coisas aí, Ronaldo Marconato, né? Lembra, mano? Tinha o Ronaldo Marconato tomou aquele chapéu do Marcelinho. Foi. Tinha uns que era Maurício Copertino. Tinha uns que você é mais novo. Eu vi o Maurício Copertino, era muito ruim, cara. Filhar do Luxemburgo. Ronaldo Guiaro, André Luiz. Ruim. Nossa. André Luiz, o doido que deu cartão pro juiz jogando no Botafogo, lembra? O maluco. Terrível. Mas aí, Danilão, qual a expectativa agora pra esse jogo de volta na Copa do Brasil contra o Figueirense? Você acha que o Santos passa o carro? Não, a Figueirense passa o carro, isso aí tá tranquilo. Eu já tô garantido pra ir no Pacaembu. Você vai no jogo? Vou no jogo. Todo jogo do Pacaembu tem que ir, né? Tem que ir. Tem que fazer esses jogos no Pacaembu. Apesar, Danilo, porque aqui, cara, a torcida vai em massa, né? Com certeza. Tem que aproveitar esse momento, até porque o time tá em crise financeira mesmo, já aproveita, enche o estádio aqui do Pacaembu, que sai com a renda maior. Apesar que a diretoria não é muito favorável, né, de vir pra cá. Mandar os jogos no Pacaembu. Quando vem é um jogo esporádico, um ou dois jogos no primeiro semestre, mais outros dois no segundo, e aí sempre coloca o preço lá em cima justamente para não ter um público bom, para servir como desculpa. Falar, tá vendo? Trouxemos o jogo aqui por Pacaembu, mas não vai ninguém. O que você acha disso? Então, é a mentalidade, né, da diretoria. Até porque o Santos estava com grandes problemas para jogar bem, né? Tava aquela série de derrotas, rebaixamento, então o mais seguro era jogar na Vila Belmiro e tentar garantir o resultado. Agora trocou o diretor de marketing, né? Ele já vem com esse discurso de voltar jogos para São Paulo para atender os sócios torcedores do Santos. Mas você viu a coletiva dele lá do Eduardo Rezende ou Danilo? Eu só li, cara, não li. Eu só li, não vi. Tá. Eu assisti, tá, a coletiva completa. E em relação ao Pacaembu, ele vem com aquela história, aquela desculpa da diretoria de que o Santos é de Santos e tem que jogar na Vila Belmiro e blá, blá, blá, blá, blá, blá. O que é ridículo, né? Um pensamento pequeno. Eu acho que um time com a grandeza do Santos, com a história do Santos, sem contar também que a maior parte da sua torcida fica aqui na capital, eu acho que o Santos tinha que ter mais respeito com o torcedor daqui. Enquanto tem um Pacaembu disponível, tem que aproveitar, né? Acho que tem que abrir um pouco a mente do Santos. Esse é um grande mal, né? A diretoria do Santos não tem uma mente muito retrógrada, né? Uns pensamentos antigos, precisa ampliar um pouco mais isso. É verdade. Pra mim, né? Até comento. Mas o que faz com a Vila R4? Porque, porra, R3. Porque, velho, tem um custo de manutenção, por mais que você queira dizer que não, tem sempre um custo. E como é que é? Você vai jogar no Pokémon e deixa aqui. Como é que faz? Pô, Portuga, na verdade, eu até comento com meus amigos assim, pô, se o Santos, vamos supor que mande 6 jogos no mês, né? Desses 6, manda 4 na Vila e 2 no Pacaembu. Porque assim você acaba fidelizando o torcedor da capital e também o da Vila Belmiro, fica todo mundo feliz. Agradável todo mundo, mete um russo-humano, né? É, porque se o Santos não manda jogo aqui, qual é a vantagem que o sócio tem de ser sócio do clube? Nenhuma. Porque o time não joga aqui, não tem nenhum evento promocional aqui na capital, aí fica difícil. Aí fica complicado, é verdade. Você tem toda a razão. Precisa ter algum benefício pro cara da capital, sim, com certeza. Sim. Acho que tá aí. Mas essa proporção de 6-4 lá, 2 aqui, tá bom. Mas existe muita gente que dirige no Santos, que quer muito focar pro torcedor. Mas a galera lá de Santos tem uma resistência muito grande a trazer o Santos mais para São Paulo. E os jogadores de comissão técnica muito também. Grande, eles têm peso falando muito que grande. Jogar em Santos é melhor. Mas aí que tá, é o pensamento pequeno. É pensar que o Santos é só de Santos. O Mano Brown falou uma coisa muito interessante. Ele fala que o Santos é um time mundial e as pessoas de lá querem fazer ele ser municipal, como estão fazendo agora. Então, acho que o Santos, se mandasse mais jogos aqui na capital, realmente agradaria a todos aí, principalmente os torcedores daqui. Eu também acho, cara, você não precisa mandar 10 jogos na capital, você tem que pegar pelo menos alguns jogos pontuais e vir pra cá, pra contemplar essa torcida, até porque existe esse grande parcial dos sócios torcedores do Santos aqui na capital. É verdade, Danilo. Você tem que ter um retorno pro sócio, não adianta. Hoje o Santos não oferece. Com certeza. Danilo, deixa aí o teu placar aí para Santos e Internacional, que segundo o Portuga, depois do Galo, é o melhor time do Brasil. Sim. E tá injustamente também acho. Na sétima posição. Porque é mal dirigido, se tivesse um técnico melhor, tava exatamente. Melhor. Exatamente. Incrível, tem a mesma pontuação do Flamengo que o Portuga diz que é fraco. É horrível. Puta tu vê um jogo de ensino, sabe? Não, ô velho, não acho. Não, é. O Atlético, o Portuga, olha, o Atlético é o melhor time do Brasil. Ele fala assim, olha, o Inter é muito bom. O Inter é muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí ele fala que o Flamengo... É ridículo. É ridículo. Ridículo. E os dois têm a mesma pontuação. Mas aí você tem que entender as circunstâncias de uma coisa e de outra. É um poço de incoerência. Sabe por quê? O Inter só tem essa pontuação porque ele desistiu do brasileiro durante um período, porque ele estava na semifinal Libertadores. O senhor tem que entender o porquê. Não são apenas números, como o senhor gosta. Tem os motivos dos números. Tô certo ou não, R3? É bem complicado em Portugal, porque... O Inter desistiu do brasileiro um período. Desiste porque quer. Não, sim, eu também concordo. Mas desistiu. Mas eu não vejo o Inter com todo esse elenco aí. Tudo bem que tem um ou dois... Tem uns três jogadores ali que fazem a diferença. Realmente ali, de fato. Mas o goleiro é muito bom. Aí você vai no meio-campo. Aí você tem o Dourado, que é muito bom. O D'Alessandro é muito ótimo. Bom. O Valdívia é muito bom. O Alex é um bom. Mas eu acho que o Alex já tá meio no fim de carreira. Mas assim, o time do Inter, eu gosto. É um time. Tem alguns jogadores muito bons. É que o técnico não soube extrair do time aquilo que ele podia. E ele largou o Brasileirão no meio. Vocês têm que lembrar isso também. É o mesmo lugar que agora que chegou o Argel. Ele deu uma melhorada. Mas o Argel, eu gosto muito do Argel, mas o Argel é um cara assim, do vamos lá. Ele pega o jogador e fala, vamos lá, nós temos que ganhar. Taticamente, ou fazer o time jogar bonito, ele não consegue. Ô, Danilo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço? Pode, claro. Mandar um abraço pra toda a galera do Capão, pra diretoria lá, pro Gordaça, pro Gilmar, pro Tripa. Gordaça, Paulo. Tripa, tá tudo preso onde, hein? É, tudo preso. Thiago Preto, é uma quadrilha, tudo. Velho. Um amo ela pra Bruna, São Paulina, por enquanto, daqui a pouco ela vira santista. Tem que fazer virar santista. Faz que nem eu fiz. Minha namorada era palmeirense. Ela envelhece virou santista. Virou... É, quando ela fizer 89 anos, ela vai virar santista. Ah, ué, eu não posso perder a piada, desculpa. Esse aí, Danilão. Cara, um abraço, cara. Valeu. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Você viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. Alô? Boa noite. Boa noite. Fabrício. Ô Fabrício, tudo bem com você? É, lógico que tá ótimo, Sombra. Beleza. Qual é o seu nome completo, Fabrício? Ah, o Benja já vai me xingar. Mas beleza, eu não podia deixar de ligar. Fabrício Francisco Costa Oliveira. Ô flamenguista chato. Flamenguista chato é uma redundância, cara. Todo flamenguista chato. De novo? Ligou semana passada. Porque semana passada eu liguei e esse mau agouro aí falou que o Curitiba ia perder. E a gente. Puta, como eu me diverti, cara. Ah, você que falou. Sensacional. Que eu disse que o Curitiba era uma porcaria. Não, mas você falou. Você mesmo falou. Que não era pra mim falar. Só você sabe o que o Flamengo faz por você. É. De cabanhas. Que você não dormia de madrugada na frente da televisão. Puta, velho, todo mundo lembrou de você, aquele Curitiba e Flamengo. Cara. Aquele dia foi zica. Porra, cara. Você é doido, cara. O que tá acontecendo, velho? Explica pra nós aí. Não, é Flamengo, Benja. Igual eu falei, é oba-oba, cara. Tem que segurar a onda, meu. Tem que segurar. No Flamengo, o problema é que o jogador é torcedor, cara. Ele entra na pilha da torcida. Pô, mas vocês ganham dois jogos ao Flarcelona. Perde dois, com medo de cair. Aí porra. Quem fala, a mídia também fala muito pra vender jornal e garantir ibope na televisão. Mas a mídia carioca é assim, cara. Quando vocês ganham... Foi mais, Portuga. Então... Você tá muito preso aos anos 80. Mas não. 90. Sabe por quê? Agora falando sério. Você sabe que eu sou um cara bairrista pra caramba. Vamos falar sério, sem brincadeira. Não, o carioca... Brincadeira, só não fala que o Flamengo não. É horrível. Calma. Porque sim. É a melhor campanha fora de casa, meu. Como você fala uma incoerência dessa? Não, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou te explicar isso também. Vou te explicar uma coisa. Ele jogou um salzinho vou te explicar uma assim, coisa. Ó, pegou um garfo. A imprensa carioca, ela leva a coisa, o futebol, de uma forma que até acho que a gente deveria também levar. É mais descontraído, é mais divertido. Não leva a coisa tão a sério. Agora, você diz que a segunda melhor campanha é fora de casa. Ok. Porque a maioria dos times são do futebol brasileiro, fora Atlético e Corinthians, são inconstantes. Quando vocês pegam um time que realmente é bom, vocês tomam de 4 igual vocês fizeram em Minas. Foi um pau aquele jogo. Então, é isso. Agora, então, do Palmeiras. Eu tenho razão, do Palmeiras vocês perderam um também. Pênalti com jogo 0-0. Fazer um gol contra, você derruba a crista de qualquer galo. Mas aí o culpado é vocês que tem o... Como é o nome do garoto lá? Deixar, também deixar o 10. Alan Patrick, então. A culpa, né, é do treinador que não tem pulso e manda um cara desse bater pênalti. Eu falei pro Mano, pro Benja, perdão, falei, pra treinar o Flamengo, se você não é da casa, você tem que ser maluco. Carlinhos é da casa, conhece o que que é. Andrade sabe o que que é. Jaime sabe o que que é. Lá tem a tal da boca maldita, aquilo lá acaba com o Flamengo. Mas o Lucha é da casa e não se deu bem, né, velho? Ah, o Lucha também concordo, tá bom. É, tá vendo? Não, vou ter que dar a mão pra uma. Não, história. Lógico, a gente tá errado, agora, tem que falar. Bater boca, ele ganhou dois carioca. Não ganha nada, beleza. Mas, ó, o ouvinte, ele tem razão, o Portuga, porque, ó, o Flamengo se ridiculariza tanto. Ah, eu... O Flamengo, ele teve um up aí muito grande no Campeonato Brasileiro, porque ele continua sendo ainda no segundo turno a melhor campanha. O Flamengo, ele fez aí 18 pontos contra 17 do Corinthians, 16 do Santos, 16 do Inter de Porto Alegre e 16 do Atlético Mineiro. Eu entendo você e respeito quando você fala esse negócio, o segundo turno e tal. É, infelizmente, ou a realidade, pô, o campeonato é feito de dois turnos. Não, sim, mas eu tô falando com relação ao segundo turno, porque o Flamengo cresceu de maneira gigantesca. Mas quando ele se bateu, por exemplo, Atlético e Palmeiras, que são dois times. O Palmeiras um pouco abaixo do Atlético, tá? Pra deixar bem claro. Ele sofre, porque ele não tem um time. Infelizmente, com todo respeito ao Flamengo, fora de brincadeira, ele não pode ter parado jogando de titular. Com todo respeito. Não, Márcio Araújo. Não dá. Alan Patrick, não dá. Pera, desculpa. Não dá. Vai puxar o Paulinho pra lateral. Márcio Araújo, às vezes, ele carrega o piano, cara. Mas, ele quebra o piano. Por que o Flamengo não pode ter o Pará na lateral? É péssimo, Sombra. Você não tá entendendo, mas peraí. Qual é os clubes todos que estão jogando o Campeonato Brasileiro, com raras exceções? Todos eles têm os seus parás aí sendo escalados. O São Paulo tem os seus parás, o Santos tem os seus parás, o Internacional tá cheio de pará no time. Mas o Flamengo, parás, junto com seus parás, vem pra armar o time. Tá com a mesma pontuação que o Inter que você ama. Pra armar o time, Alan Patrick. No meio, Márcio Araújo. Aquele zagueirão que os caras falam que é o melhor do mundo, tal de Samir. Eu acho que eu levo azar. Porque toda vez que eu vi o cara jogar, é de chorar. A gente tem que vender esse cara, a gente tem que fazer propaganda dele mesmo. Aí, tá vendo? É muito cara ruim, Sombra. É muito cara ruim, em todos os times do Brasil, à exceção do Atlético e do Corinthians. Do Corinthians e do Atlético. Então, o Grêmio, gente, o outro dia, o Grêmio. O Grêmio tava numa pindaíba danada, assumiu o Roger, botou um monte de garoto que ninguém sabia nem o nome. A gente não tinha nem como julgar quem eram os caras, porque não sabia nem o nome. Todos os times do Brasil estão cheios de parás. Verdade. Estão cheios de parás. Eu não consigo. A gente confiar. Vai agora. A gente vai agora crucificar o Flamengo. É o empresário do Samir deve ser muito bom. Então. Mas o empresário do Samir deve ser bom. O empresário do Jefferson, lateral do Inter, deve ser bom. O empresário do Reinaldo. Não, do Reinaldo ele é milagreiro. Do Reinaldo você precisa se consultar com ele, velho. Do Erle. O empresário de meia dúzia de jogadores do Fluminense deve ser bom. Um tal de Assis, hein? Hã? Um tal de Assis. Poxa, gente, entendeu? Então, assim, não tô querendo dizer que, pô, o Flamengo tem que se contentar. Mas acontece que o futebol brasileiro hoje é o que tem. A gente não consegue montar uma seleção decente. Decente. Esse é o problema. Agora, então, falar que convocar Ricardo Oliveira é errado? Não, lógico que não, é certo. Acho certo. O São Paulo vive improvisando o lateral direito. Gente, futebol é momento. Calma, o jogo. Vamos pensar, eliminatória. Toda vez que o Brasil foi pra eliminatória, quem jogou eliminatória? Mas você quer saber? Mas futebol é momento. Você quer saber o negócio? Romário, concordo com você. Isso que o Sombra. Romário. Jogou o último jogo. E se não é ele, o Brasil não classifica. O Sombra falou que todo time pode parar, eu concordo. Todos eles. Mas vou dizer um negócio pra você. Isso não significa que o nível do Campeonato Brasileiro tá ruim. Não, a competição é boa. O nível técnico. Outra história. Sim, mas nós não. E mesmo nível técnico, mas não individual. O individual é um outro. Mas se você for ver, você pegar todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, pelo menos você tem dois, três baita jogos por rodada. Sim, e em competitividade também, que os últimos dois deu Cruzeiro de. E vou te falar mais. E se você for ver, o futebol brasileiro taticamente melhorou pra caramba. Você vê os jogos hoje, o time toca mais a bola, tem esquema tático. Esse ano tá bem melhor, teve vários jogos. Não é? O que a gente não tem, que eu concorde, fala assim, pô, mas e aí, tudo bem, o campeonato tá legal? Eu acho que tá legal. Os jogos estão legais, eu acho que tá legal pra caramba. Não, cadê os grandes jogadores? Isso é outra história. Sim, com aí certeza. Aí eu até concordo. Aqui você vê esse Campeonato Brasileiro. Pô, ó, tem cada jogo. Bacana, cada jogo tá demais, que não pô. Deve nada pra nenhum outro campeonato. O Palmeiras, eu lembro de uns três jogos. Pro Palmeiras foi um puta de um jogo, meu. E tá tem bom. Mais. E além dos jogos estarem muito bons, você tem uma média de público bacana, né? Tamo você na tem... frente, hein, mano? Oi? Tá na frente do Corinthians? Ah, isso aí tudo bem. Ah, mas aí vocês vendem jogo. Aí vocês vendem jogo lá pra Brasília, lota, pô. Só pra botar pilha. Ah. Então que o Corinthians venda também lá. Para com isso, Portugal. Mas é verdade, com o Flamengo jogou lá. Bateu o recorde em Brasília. O Corinthians vende os jogos dele e vai pra lá, ué. Essa frase não é minha, mas coloca aí, pode até me zoar no fim do ano, se for o caso. Fala. Calma aí. O Flamengo, se tiver um time pra chegar em oitavo, sétimo, se a torcida abraçar, coloca mais três posições acima. Não, mas isso aí eu concordo com você. Então pronto. Porque e aí é o seguinte. Não abraçou? Não, eu entendo o que você diz. A torcida ajuda, a arbitragem. Agora eu não tô zoando, tô falando sério. Com um campo lotado, você sabe que Flamengo contra qualquer outro time que a torcida pressionando, isso não é nem que o juiz é desonesto. É instinto. Ele acaba indo pro lado do maior. É normal, concordo com você. Ô, flamenguista. Opa, fala, Sombrinha. Então o Flamengo joga com quem agora? Vasco. É pedreira, né? Não é pedreira, velho. Você sabe que não é, você tá brincando. É pedreira sim. A diferença técnica não é grande, não. Você tá louco, os caras vão correr pelo prato de comida. A diferença técnica de Flamengo pra Vasco não é essa enormidade, não. Mas lembra que eu falei também contra o Curitiba? Vocês perguntaram o placar, aí eu falei, tem 70 mil pessoas gritando contra você. Você vai se superar, o Vasco vai tentar se superar. Mas vai dar Mengão agora. Ô, Fabrício, então, olha, um abraço pra você. Liga mais, meu, isso é legal. Obrigado pela audiência. Agora, ô, Portuga. Fala, velho. Eu tô montando uma galera aí pra colar na torcida do Tombense domingo. Você não vai fazer isso. Camisa do Mengão. Não. Vocês estão ferrados. Você não vai fazer isso. Vocês vão em quantos? Vocês vão em quantos? Não, eu vou pagar do meu bolso 10 ingressos. Só pra 10, torcer contra a Lusa? Se vocês forem 10, a torcida Tombense já vai ser não. maioria. 4 horas da tarde no Canindé, todos os caminhos levam pra lá, não vamos apoiar a Luz. Não vou fazer isso. Sorte gente boa. Lá. Obrigado, velho. E dali também. Valeu, Fabrício. Cara. Falou, Fabrício. Abraço. Liga mais aí, velho. Vai tombar a Luz. Né? Um abraço pro Léo, pro Cauê, pro meu primo, meu pai, maior rubro-negro que eu conheço, Francisco Souza Oliveira. Um abraço a todos vocês aí. Valeu. Beija, metal na veia. Sempre. Mano, é nóis. Sombra, Portuga. É nóis, velho. Abraço. O R3 aí. Opa. Toda a galera. Isso aí. Valeu, hein? Cara. Abraço. Falou, cara. Abraço. Salve. Abraço. Flamenguista é gente boa, cara. Oi. Pro Bá também. Ô, louco. É de Brasília também. Valeu. Não, mas a produção não precisa mandar abraço, não. Não aparece. Ele se perfaz, né? Quem não aparece não fala, não. O nosso amigão aqui, o dono de Palmeirense, né? Ô, oh, nunca fiz um merchan aí, pô. Então faz. Aí. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou um kit. Eu falo da patroa me quebra. Mas um amo ela pra minha esposa, Elisângela tá aqui me filmando. É nóis. Filmando? Boa. Olha aí. Filmando, guardando o momento. Gravando a voz, perdão, gravando a voz. Ah, boa. Então tá bom. Perdão. Você ganhou um par de convites aí também pro Kidzania, viu? Opa, brigadão, levar meus sobrinhos. Boa, beleza. Leva mesmo que é top, hein? É nóis. Saudações rubro-negras a todos aí. Falou. Dali Mengão. Valeu. Valeu, valeu, cara. Abraço. Vocês merecem. Obrigado. Valeu, obrigado, cara. Vocês são valeu. Quase. Valeu, cara. Valeu, quase escapa o palavrão, pô. Mas nós. Essa risada foi boa. Abraço. Valeu, cara. Falou, um abraço. Esse foi o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha... O Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impedem o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar! Estádio 97, também no oferecimento de Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha o avião do Estádio 97 passando aí, gente! Hoje é o último dia do avião do Estádio 97 passar no ar, hein? Sabe por quê? Na segunda-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar e acertar o número de vezes que passou o avião do Estádio 97 vai ganhar o direito de ir a Barcelona para assistir U2. E se tiver com o passaporte em dia, vai ganhar a passagem para Barcelona, levando ainda um acompanhante. Vai ver U2 na Red Zone, que é o lugar mais privilegiado do show. Tá anotando aí quantas vezes passa o avião? É, hoje é o último dia que os aviões estão passando no programa, tá bom? E aquele que entrar no ar, o primeiro que entrar no ar ao vivo na segunda-feira, ou seja, segunda-feira, programa de festa, né? Aquele programa de ansiedade, programa que quem anotou vai ficar com o dedo no gatilho, tentando a qualquer custo tentar entrar no ar aqui ao vivo com a gente no 3284-7097. E não adianta segurar a linha, porque o bar vai estar derrubando antes, ó. Não adianta, viu? Sem truque, tá? Não, não é que vai estar derrubando. Antes, o cara fica segura. Não é isso. Não fica derrubando linha, né? A linha já vai estar travada muito antes. Então acabou, vai estar bloqueado. E aí, a partir de um determinado momento, é que a gente vai abrir as linhas, e aí a sorte daquele que conseguir entrar no ar ao vivo. Tá certo? Muito bem. Então, olha, anote, que hoje é o último dia de você anotar os aviões que passam aqui, tá bom? Apoio da Singapore Airlines. É, você vai viajar para Barcelona com a Singapore Airlines. Nos 50 anos de Singapura, a Singapore Airlines presenteia você com tarifas excepcionais. Barcelona é a grande vitrine do modernismo europeu. E você viaja em classe econômica a partir de $748. Para mais informações, consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Estádio 97 também tem oferecimento de Freeco, Benjamin. Que loucura que é esse Freeco, hein? Rapaz, mas não para de chegar e-mail na rádio, os caras perguntando e falando do Freeco. Na rádio, todo mundo de Freeco no bolso. Com certeza, o Freeco, viu, estranho. Freeco, o primeiro bloqueador de odor sanitário. Pra qual deles você falou? Pro palmeirense ou pro santista? Não, não vou falar pro Santista. Os dois são da categoria de base. Não, mas se eu falar pro Santista, ele vai mandar 500 abraços agora. Ah, tá. Vou falar pro meu amigo palmeirense. Eu vou dizer não pra você. Eu fiquei sabendo que você tava conhecendo uma menina nova aí, ó. Aí você vai namorar, ela te convida pra ir jantar na casa dela. Aí te dá aquele revertório, você vai no banheiro. Meu amigo, velho. Aquele negócio que tem que, igual o Domênico, quando a sala de jantar é colada ao banheiro. Aí a casa caiu, velho. Aí não tem pra ninguém. Pra explicar pro sogrão. Viu? Então você avisa o seu grão o seguinte, peraí, eu vou no banheiro. Aí você leva esse Freeco, um spray do Freeco, que você encontra nas melhores farmácias e drogarias do Brasil, que lá nos Estados Unidos e no Canadá já é um sucesso absurdo. E agora tá aqui o Freeco, você pega ele, leva ele pro banheiro, põe, mira ele pro vaso sanitário e faz assim, ó. 5 borrifadinhas, só 5 borrifadas ali no água, só, em direção só. Ao vaso sanitário, na água. Acabou. Leva teu tablet, leva teu smartphone, leva teu livro, né? Leva o que você quiser. Pode ficar lá à vontade. Quando você sai, não tem aquele odor, não tem aquele cheiro desagradável e não tem aquela saia justa. Cara, é do caramba o Freeco. Muito legal, muito legal. Pode ir na minha. Vá nas farmácias, vá nas drogarias, ache e compre o Freeco, porque é sensacional. É revolucionário. Tá esse certo? Aí, esse aí eu vou testar, hein? Pode testar, pode testar. Até porque quando eles vieram me procurar aqui na rádio, eu falei, eu vou testar antes. Porque se não funcionar, não vamos anunciar. E aí deu todo mundo aqui, ganhou uma casa e ficou. Pergunta pra galera aí. Eu fui no banheiro ali, tava um cheiro ótimo. É, e o Bá levou o Freeco. Você levou o teu Freeco aí, Bá? Levei. Viu? Então, amigão, anota esse nome aí. Freeco! Zombinha! É isso mesmo. Mas que coisa, hein? Vocês já até deram uma comentada de leve, mas... O Neymar, hein? A Fazenda Nacional bloqueou na justiça 188 milhões do Neymar, né? Dele, da família e das empresas ligadas a ele. Segundo o UOL, o atacante da seleção é acusado de sonegar impostos durante os anos de 2011 e 2013, segundo a Receita Federal, principalmente em pagamentos feitos pelo Barcelona relacionados à sua transferência do Santos. Em nota, Neymar se defendeu, disse que não se negou a impostos, tampouco qualquer uma das empresas dele. Essa transferência do Neymar deu uma confusão já, né? Deu não, né? Tá dando, hein? A Receita alega que houve uma sonegação de 63 milhões de reais. WTF, é grana, hein? Agora, se ele diz que não tem... Veja me traduzindo. WTF. What the fuck. What the fuck. Não, mas é... O Neymar, ele vai ter que responder esse processo na Espanha também. 63 milhões é o que deve ou é o valor da multa? O valor atingiu 188 milhões por conta de uma multa de 150% sobre o total devido para a Receita. Caraca. Isso ocorre quando há suspeita de existência de dolo, fraude e simulação de operações para tentar enganar o fisco. Olha, o Neymar disse que tá tudo ok. Eu não vou opinar. Ele vai apresentar os documentos, se tiver Sabe quem tá pior que o Neymar nessa situação? O contador dele, velho. Porque o Neymar deve tá mandando os WhatsApp pra ele falar, aí, seu filho de uma égua. E aí? Contador, velho. Ó que você arrumou, velho. Contador. O cara tem uma empresa. Então, tem um contador. Então, tem um... Tem um escritório de contabilidade só pra cuidar dos negócios dele. O cara lá, o escritório contábil do Neymar lá é no Canal 3. Era do lado da vila lá. Jardim Casqueiro. É, inclusive, Sombra, o Neymar, ele pode ser que responda esse processo também na Espanha, porque o Ministério Público Espanhol também tá tentando levantar essa transação aí também, inclusive lá o Sandro Rossell também tava em maus bocados, e lá na Espanha também não tem esse negocinho não, cara, é ídolo. O Mascherano tá respondendo esse processo na Espanha também por sonegação fiscal, o Messi tá respondendo isso daí também, o negócio tá azedando, Neymar. Mas dá grampo, mano? Não dá grampo. Que é ruim? Ganhar muito dinheiro, velho. Mas não dá grampo. É, se é ruim ganhar muito dinheiro, vão ficar ruim todo mundo. É grampo, mas grampo não dá. Pobre não precisa sonegar, velho. Tá vendo? Por lógico, não tem ser pobre. Até porque não tem como, porque não tem dinheiro. Retido na fonte. Então, por isso que eu prefiro ser pobre. Ah, tá. Eu vou deitar hoje, tá certo? Prefiro ser pobre. Palavra... Não, mas é verdade. Olha... Sombra, vou deitar hoje no meu colchão. Ah, não, mas tá um demagogo. Pior que tem gente que acredita nisso. Vou deitar hoje no meu colchão, vou falar assim, ó. O que eu tenho. Tá certo? O pouco que eu tenho é honrado. É honrado e a Receita não vai bloquear. Então chupa. A única receita que você conhece é de bolo, velho. Tá de brincadeira comigo. Ô Porco. Sou pobre, porém honrado. Ô Ricardo. Eu. Você que tá aqui hoje, primeiro dia, veio da categoria de base. Tá substituindo aí o Dodô hoje, que o Dodô foi fazer alguma festa de casamento lá em Tocantins. Aonde foi? Tocantins. As pessoas casam em Tocantins, velho. Pelo menos não tem direito de casar em Tocantins. Mas ele saiu daqui hoje de manhã. Ele... Ah, pegou o avião. Demora 3 dias. Não, 3 dias não. 3 dias demora pra chegar lá no estádio do Corinthians. Depende da ótica que você tá vendo. Se você sai, por fuso horário naquela porra. Do Japão, seu mané. Demora 3 dias. Da minha casa pra Itaquera, 10 minutos pela radial. O mano, por acaso, ele tem algum jeitinho de ser muito humilde... De ser tudo isso que ele fala, essa pobreza danada. Como é que você tá contaminando já a opinião do cara? Tô, você induziu a resposta. O mano, pelo que eu vi, ele é o famoso coxinha. Coxinha! Boa! Ele é o cara que deve ir ali no Itaquerão, no camarote. Não, quem vai ali? Tá numerado. O mano não é uma coxinha, o mano é a mistura de um salgadinho novo que tem. Qual? É metade quibe, metade coxinha. Ele é o quibichinha. É metade quibe, metade coxinha. Ele é o quibichinha. É que vocês induzem a resposta dos ouvintes aí. Sim. Mas você vê o ouvinte, por exemplo, tá no carro dele. Não sendo influenciado por essas opiniões chulas que vocês têm a meu respeito. O cara sempre quando manda um e-mail, ele tá a meu favor. É que você aqui, ó, primeiro, coagiu o ouvinte. Você já ficou com o dedo no botão ali do microfone dele. Caso ele dissesse alguma coisa que não te agradasse, você ia cortar a participação dele. Ele não faz isso, faz? Opa, o Sombra? O Sombra é o Pinochet de 1 metro. Então, o ouvinte já ficou coagido primeiro com a situação. Segundo, o Sombra induziu a resposta. Deus tá vendo. A Beatriz Loureiro escreve pra nós aqui, através do aplicativo, dizendo: sou carioca e flamenguista. Me amarro quando esse flamenguista liga aí. Portuga é mala, manda ele ver os jogos do Flamengo e ver como o Alan Patrick está jogando antes de criticar. Eu vi o último flamenguista, Atlético Mineiro 4, Flamengo 1. Eu vi. Você só viu esse também. Vou ficar vendo o jogo do Flamengo? O Roberto, fala pro mano parar de cheirar as cuecas dos primos dele, só tá falando M. Um abraço pro Rafael, genro da Dione, da Fisk e o Thiago da Arpan. O Gustavo Dario, boa noite, amigões. Essa imitação da Nair Belo que o Portuga Pigarro está fazendo, muito boa. Puxa vida, tá mesmo, tá complicado, viu, cara? Tá complicado. Esse tempo de São Paulo, um dia frio, outro dia. O Marcelo Sovelo. O mano parece um personagem do Maurício de Souza, o do Contra. Ele é assim mesmo ou é só pra polemizar? Se todos estivessem criticando o Osório, ele estaria defendendo. O programa é show. Me ajuda a não estressar no trânsito no retorno do trabalho. Sombra, o mano precisa daquela camiseta. Sou contra. Não, ele é contra tudo, velho. Não, eu preciso de uma camiseta escrito. Tem opinião, diferente de vocês. Você é contra tudo. Todo mundo diz que é azul, você fala, não, é roxo. Pelo contrário. Graças a Deus aí eu tenho personalidade suficiente pra chegar aqui e estuprar vocês nos argumentos. Não, estuprar não. Que palavra horrorosa. Aí não, estuprar não. Você está sendo radicalizando. Você tá radicalizando. Nova linha Honda CG 160. Novo design, novo motor. Novas emoções. Engove. Vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Benjamin. Olha só, pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão. Olha aí, Júnior Aguiar, você quer trocar de novo o teu caminhão? O homem que só anda de caminhão em São Paulo. É muito louco isso. Acesse meucarronovo.com.br. O portal de veículos da BV Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Você sabe que é verdade isso, mas não é papo não, eu tenho um amigo meu, isso é sério, viu, o R3? Chama Juro, não é piada não, Júnior Aguiar. Ele tem caminhão, só que não é caminhão, ele só tem a, como é que fala? O cavalo. O cavalo, sabe? Uhum. Não é que tem carreta, ele tem três desses. O cara não tem carro, ele só usa isso. Pode reparar, quando você anda em São Paulo, nos jardins, ele vai no restaurante, shopping, tudo de caminhão. E quando ele para no restaurante que manobrista não sabe dirigir, não pode, ele deixa na porta. Esse é style. É style, velho. Style. É style, cara. É muito louco isso. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão. Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, e com a BV, você sempre pode mais, BV, bom negócio pra você, Zombinha. Beleza, muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Bah, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br foi o Danilo José da Silva. Parabéns, Danilo José da Silva ganhou com apoio da fitcamisetas.com.br. E quem ganhou, todos ganharam os bonés Vista Aérea Estádio 97. Telefone 3031-2288, 3031-2288. Ô, palmeirense, é verdade que o Zé Roberto é desfalque pro jogo? Eu não tô sabendo, acho que ele tava como dúvida, não tava não? É, não sei, tem uma palmeirense que escreveu pra mim dizendo que o Zé Roberto é grande, pode ser uma grande chance de não jogar, viu? Eu tinha visto nos sites que ele tava como dúvida, que ele tinha sentido no jogo contra o Grêmio, até saiu no intervalo, mas é uma perda importante. Mas ele não jogaria de lateral, né? É, eu começaria o jogo com ele no meio e o Egídio de lateral com um time mais ofensivo, porque o Amaral, aquele volante defensivo, eu acho ele muito fraco, muito fraco. Qual seria a escalação provável do Palmeiras, na sua opinião, para domingo? Bom, é o Praz, aí Jackson e Vitor Hugo, que eu acho que se formou a dupla de zaga melhor, aí Egídio e Lucas, aí seria o Thiago Santos, e a dúvida é entre o Amaral e o Zé Roberto, né? Porque o Arouca não vai jogar. Aí Robinho, Gabriel Jesus, Rafa Marques, porque o Dudu tá suspenso, último jogo agora. E na frente o Lucas Barrios. Tá certo. E ninguém seria poupado em função do jogo contra o Inter ou vai cara, eu não pouparia ninguém, até porque o Palmeiras tá 2 pontos à frente do São Paulo, é oponente direto ali brigando pelo G4, se ganhar abre 5 pontos. É a chance de matar o rival, né? É a chance de se estabilizar ali no G4, que é o que tá faltando pro Palmeiras. Boa. Tá certo, beleza. Ó, obrigado pela sua presença, você veio aqui, primeira vez da categoria de base. Boa. Aqui, Porcolino, tá bom, o Ricardo? Beleza, pô, adorei estar aqui, sensacional. Nervoso? Ficou nervoso? Ah, um pouquinho, mas vai passando, né? Que eu consegui falar bastante até. Tá certo, boa, que o Motinho hoje não veio aí pra fazer aquela massagem. Ah, o Motinho não veio? Não veio, cara. Agora não que veio. Eu reparei. É, não veio. Nossa, agora que eu reparei. Ah, e lembrei por causa do negócio do Instituto Biológico lá na Bernardo. Então, hoje ele foi ele foi homenageado. Ele foi embrionar hoje. Que legal, palmas pro Motinho. Tá bom? Beleza. Valeu, Palmeirense. Obrigado, R3, Santista. Obrigado, Sombra. Mais uma vez aí, é um prazer enorme estar com vocês. Você não vai mandar abraço pra ninguém? Não, fui proibido de mandar abraço. Então é melhor deixar pra lá esses abraços aí. Pô, quem foi o mentor disso que precisa dar uma salva de palmas? Pô, Sombra? Acho que foi você. Não, não foi. Porque não. Eu cheguei aqui e o Bá falou, sem abraço hoje. Ah, boa, Bá. Então palmas pro Bá. Palmas aí, Bá. Bá. Então tá bom. É isso aí. É, deixa eu mandar um abraço aqui, Sombra. Aí, tá vendo? Pronto. Aí, o Bá, ó lá, ó. Ah, eu esqueci. Eu falei isso, eu esqueci. Deixa eu mandar um abraço pro Vinícius, que faz aniversário amanhã. Amanhã. Amanhã é aniversário amanhã do Vinícius. E hoje é o do Duda. Da Duda. Uma menina. Ué, tem Duda que é homem. Não, mas essa é a Dudinha aqui, tá que tá fazendo dá. Aniversário hoje, 8 anos, e amanhã aniversário do Vinícius, que é irmão dela. E que é do Vinícius, né? Não é da Vinícius. E eles vão fazer uma festa só, porque vivemos um momento de crise. E você vai? Eu irei, se for convidado, isso é, irei. Isso é um arroz de festa danado. Né? Duda e Vinícius, eu estou convidado, se estiver convidado, irei com o maior prazer. Mas parabéns, gente, obrigado pela audiência. Isso aí não ambos, uma festa, não, ambos são corintianos, tá bom? Coitados. Como diz o Mota, ambos os dois. Ambos os dois, é verdade. Ele fala. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ó, chegou o fim de semana aí, de repente você fala assim, pô, tô aí perdido na internet e tal. Dá uma visitada na loja do Estádio 97, lojadoestadio97.com.br. Confira lá os produtos do seu time e também os produtos do Estádio 97. Tá legal demais a loja online do estádio, tá bom? Estádio 97 que volta na segunda-feira aqui na Energia 97, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue, tá bom? E ó! Ó! Ó! Passou o último avião da promoção, o avião do Estádio 97. Agora, só na segunda-feira, atendendo o grande sortudo. Isso! Tchau! Toda quarta no Club Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. Hoje tem... Overnight. Overnight. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje. Hoje tem overnight. Você dança. Hoje. Hoje. Hoje tem overnight. Overnight. Overnight. Deputado Federal Baleia Rossi. Se você também quer ver sua cidade cada vez melhor, está na hora de fazer a diferença. Filie-se, participe, venha para o PMDB. A mudança está em nossas mãos. Aldinho. Energia. Olá, sou o vereador Nelo Rodolfo. Nós do PMDB lutamos pela sua cidade e pelo fortalecimento das instituições. Ano que vem tem eleições municipais. Filie-se ao PMDB e faça também a diferença. Participe. A mudança está em suas mãos. Não tenha medo da chuva. Recobriplast protege sua casa de goteiras e infiltrações. Viva sem umidade, porque Recobriplast protege e decora. Impermeabilizantes Recobriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. À venda nas boas lojas do ramo. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. A energia que te move. Que te move. Olá, sou o deputado Jorge Caruso. Sempre digo que as pessoas de bem e de caráter precisam estar presentes na política. Ano que vem tem eleições em sua cidade. Filie-se ao PMDB e faça também a diferença. Filie-se, participe. A mudança está em suas mãos. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o 7 antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. A situação do Brasil é crítica. O momento é de incerteza. As pessoas estão indo às ruas revoltadas e usando a internet para protestar. Mas a mudança só pode acontecer efetivamente através da participação política. Somos a favor da redução da maioridade penal. Somos contra o aborto e defendemos o resgate dos valores familiares. O PSC quer construir uma nova visão rumo ao crescimento. Por isso, venha para o PSC feliz. PSC 20. Skrillex e Diplo. Energia. Michel Temer, vice-presidente do Brasil. O Brasil vive momentos difíceis, mas já enfrentamos crises ainda maiores, questões que pareciam insuperáveis. Sempre demos a volta por cima e não vai ser diferente agora. O momento pede equilíbrio, o momento pede grandeza e de todos. A hora é de diálogo, de ouvir, de reunificar a sociedade. O Brasil é um só e sempre vai ser maior e mais importante do que qualquer governo. Esta é a verdade. PMDB. Dor, essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. O Brasil está em crise. Tudo está muito caro. Conta de água, luz, telefone. Os juros estão cada vez mais altos e só quem ganha são os banqueiros e o sistema financeiro. O que foi prometido em campanha não foi cumprido. Hoje, o governo mais atrapalha do que ajuda o cidadão de bem. O PSC no Congresso está atuante. Vota com posicionamento. Faz parte da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o que mostra sua força e credibilidade. Venha para o PSC. PSC. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Selena Gomez e ASAP Rock. Good for You. Apenas os grandes hits. Dimitri Vegas e Neo. Show me to a higher place. Higher place. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. One, two, three. More energia. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia 97 tá começando Night Sessions a partir de agora, o dia que todo mundo gosta. É sexta-feira, dia de curtir, de badalar e de ouvir muita música boa. Night Sessions até às 10 da noite no ar e a gente abre com Anderson Tomé. Night Sessions. Sessions.

Makes me love.